Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Internet, Jurassic Cast live no ar, meus caros internet. Tô triste porque eu sei qual é o filme. Reis que vos fala, Calaveira, está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, beleza? Eu adoro a música desse filme. É aquela... Não é essa não, que essa é do História Sem Fim. Pô, é pra mim os dois... São spin-offs, cara. São spin-offs. É perto. Pois é. Da cara do Mioto. Mas é que eu gosto... Eu preciso calar a boca. Oh. Ah, desculpa. É que o Mioto é hoje, que o Mioto... Cara do Mioto. Tá comigo aqui também a Marina, pela primeira vez aqui. Ai, no Jurassic Cat Live. Seja bem-vinda, meu amor. Olá, Jurassic Gatas. Obrigada. Estou Marina, feliz. Inclusive, que está com uma camisa do David Bowie em 3D. É, ela tem uma na cabeça, assim, ele mexe a cabecinha. Miote, por que você está com essa cara de putinho, Miote? Eu ia te apresentar, Miote. O que foi? Eu já vi que vocês fizeram, né? O que a gente fez? Porra, Marina veio com a camisa desse cara aí. Você cantando musiquinha daquele filme. Eu pedi pra não falar sobre esse filme, porra. Que filme, Miote? Nós não íamos falar. Agora só não. Porque você não agora vou. Tá dando piti, a gente vai falar hoje sobre o labirinto. Não vou, cacete. Vocês falam então. Fala então, tchau. Tchau mesmo, tchau. Não, peraí, meu. Não. Peraí. Faniquito. Deu faniquito. É, faniquito, gente. Marina, ajuda aqui. Tá, peraí. Bora, gente. Vai. Ei. Entrou? Entrou, né? Pelo grito. O quê? A bunda pelo dele. Grito, preguinha foi embora. Fica dando vai ataque. Assistir mesmo. É, fica dando ataque, ó. É isso aí, internéticos, agora. Agora ele, podemos começar. Pra ele aprender como é que se faz. Agora você vai assistir o filme todo assim, viu, meu? Vai. Vamos tocar Beethoven e pingar colírio no olho dele? Que nem o Kubrick fez. Aí todo mundo falou que o Kubrick era genial. Quem sabe as pessoas acham que é genial também. Então é isso, Miote. Pra você aprender, tá? A ficar passando filme merda quando eu não tiver afim. Babaca. Pois é, internet. Então hoje vai ser labirinto com David Bowie. Aliás, com o pé de fumo do David Bowie, viu, velho? Porque, meu irmão, se você tem criança, não deixa ela assistir esse filme. Porque pode deixar, ele é muito imoral. Não tem problema não. Eu assisti quando era criança, tem problema nenhum. Você é o que deu, ó. Pro cara. Aí, ó. Olha a merda que deu. Pra você que vai assistir o filme junto com a gente no YouTube, dá play agora. Olha a Tristar, vocês lembram da Tristar? Ai. Faliu miseravelmente. Terrivelmente. Faliu mesmo. Faliu. Essa cara do Tom Cruise? Não. Brunão. Opa. A gente podia aproveitar que o meu tá amarrado, podia maltratar ele um pouquinho, né? Não, faz isso não, cara. Aqui, coitado. Ó. Vamos botar ele pra falar? A cara. Bota. Meu ótimo, não precisa se desesperar. Vixe, Maria. Então, Labirinto é uma produção de Jim Henson. Isso, Jim Henson. Jim Henson, que era quem, Calaveira? A Jim Henson fazia os bonequinhos. Fez vários bonequinhos. O irmão dele, que era o Brian Henson, que era coordenador dos bonecos, dos fantoches e tal. Sim, ele é responsável por nada mais nada menos que os Muppets, nada mais nada menos que o próprio Yoda, né? Ah, inclusive a voz? Não, a voz é o Frank Oz, isso. E esse, o Frank Oz, inclusive, tá nesse filme, eu acho. É, e não se esqueçam que Vila Sésamo, todo mundo da Vila Sésamo, foi criado pelo Jim Henson Studios. E era um estúdio que tinha uma tradição até de fazer alguns filmes nos anos 80. É, além desse filme, tem um filme chamado Cristal... Cristal na Montanha do Cristal Encantado. O Cristal Encantado, uma coisa assim. Olha lá, Frank Oz. E... Enfim, é isso. Inclusive, é tido como um péssimo filme de criança, porque ele é muito assustador. Não, não esse. É o outro, Miotti. É o, não é esse, não. Esse é merda. Esse não é assustador. Esse só é chato. Você tem medo, é? Ah, você tem medo? Ah, é? Miotti, vai, Miotti. Desamarra, desamarra ele, mano. Vamos desamarrar, peraí. Peraí. Desamarra. Acertou? Pegou no ovo. Acertou. Porra. Pegou novinho? Pegou. Pegou na biloca, Miotti? Pegou na bela, pegou? Se você arrepender de ver esse filme, viu? Cara, que nada, ó. Eu não vou me arrepender. Sabe por quê? Dia. Porque tem David Bowie. Yeah! Puta que pariu. Eu e olha aqui é o produtor executivo, Calaveira. George Lucas. Aí não tem como você gostar dessa merda. Eu não gosto não, achei filme horrível. Pois é. Horrível. Mas você vê o dedo do George Lucas ali, primeiro que achei de anão. É, começa por aí. É um filme merda, então você já vê que tem influência de Lucas. Mas se esse filme... todo dia, sabe por quê? Minha filha adora esse filme, adora. Sério? Adora. Eu acho que eu comecei a assistir mais ou menos quando adora. Eu tinha... Adora. A ela ideia é de dela uns 4, 5 anos por aí. Agora eu quero chamar a atenção para os Jennifer Connelly. Peitos de Jennifer Connelly. Eu não ia falar isso porque ela tinha 16 anos. Ela tinha 14 anos. 14 anos. Então, a gente tem que chamar a atenção para os peitos de uma menina de 14 anos, não, cara. Gente. Como é que pode estar tão grande assim? Como é que pode estar tão grande assim, cara? Cara, a Jennifer Connelly realmente ela é bem desenvolvida pra idade dela, viu? Era? E engraçado que ela já tava a cara dela de como ela ficou adulta. Mas ela ainda tem uma carinha de criancinha, a bochechinha meio redondinha, assim, tal. Olha, né? eu assisti esse filme quando eu era jovem, quando eu era criança, e eu já me apaixonei por ela aí, neste filme. Eu tinha inveja desse cabelo dela. Foi que nem a Natalie Portman comigo no Profissional. Olha, Jennifer Connelly fez um filme que é o melhor soft porn de todos os tempos. Não aparece nada. Mas ela passa o filme inteiro com uma blusa semi-transparente, colada. É como se fosse uma segunda pele. Qual é o filme? Eu não me lembro. Eu lembro que é ela com um cara dentro de um supermercado fechado. Tipo uma loja de conveniência. Ah, e aí sei. Tem uma cena que ela tá num cavalo. Que ela fica cavalgando que ela, assim. É, que tem, entra uns ladrões na é. Mão. E aí ela tá com um cara. Ela é tipo filha do... Se eu não me engano, ela é filha do dono. Não lembro. Sei que ela é rica. E ela tá fugindo lá. E ela tipo, é tipo a patricinha da escola e tal, é tipo a most popular da escola, né? E aí ela tá lá, lá no supermercado com um garoto fugindo, com um pobretão fugindo lá. E aí entra os ladrões, ela falou, não, eu vou distrair eles. Aí ela sobe, tipo naqueles animaizinhos assim, que as crianças sobem e ficam... Ela sobe e fica assim, ó. Cara, o bico do peito dela tá assim, ó. E os caras ficam assim... Melhor filme dela, vai ficar a dica aí. Eu não lembro o nome, eu ia até achar aí nas tuas magias negras aí. Mas é o filme dela, não. Não, mas a gente tem que falar de outro filme dela. É Rebeldinho, meu? Tem um outro filme dela, Calaveira, que ela nesse aparece dando pra caralho. É o Hacking para o Sonho? Não, Hacking para o Sonho não. Não aparece. Não. Só o colo aqui. E no final, que é cu com cu. Ela tá de quatro. Ela tá de quatro, só o cabelo dela tá pra frente assim e não mostra o corpo dela. Isso que ele quer dizer. Então, o filme a ser assistido. Essa cena é muito boa, cara, porque sabe o que ela significa? Que essa garota é uma tremenda de uma adolescente filha da puta. Ela é. A mãe vira. A mãe não, que não é mãe, não é mãe, é madrasta. Ela vira e fala assim: onde é que você estava? Eu tenho direito a ter vida, mãe. Eu não falei nada. Eu só perguntei onde você tava. Vai se fuder! Vocês ficam saindo! A mãe, pô, eu mal saio com teu pai. Você saiu deputado! Eu vou ficar com esse inferno! Que é o irmão! Cara, você vai ver a tortura pra você colocar ela faz com esse filme. Ela é sinistra. Me dá uma aflição ver esse filme. É verdade. Dá vontade de ligar, sei lá, no. Como é que é? No Conselho Tutelar. Gente, ajuda! Pelo amor de Deus, o filme gente, de 1980. Mas quem tem irmãos, um dia já quis se livrar do irmão, é assim a vida. Eu acho legal você vendo essa cena, você tem várias referências, né? Tem o Mágico de Oz. Mágico de Oz, onde existem os monstros, aquele filme que foi feito depois. Na Terra dos Monstros. E ali tá o príncipe dos... Olha lá no fundo da cama dela. Não temos nada pra conversar! É melhor se apressar. Agora, ele é um filme bem mal dirigido, porque como vocês estavam falando, ali, em volta da quarto dela, você tem elementos... Ali, ó, ali tá o príncipe dos duendes, ó. O rei dos duendes. Isso. Tem elementos que dizem que toda... Tudo toda que vai acontecer. É imaginação dela. Olha lá o Asher, a pintura do Asher. No final. Que tudo que vai acontecer é a imaginação dela, porque ela é meio esquizofrênica. Pode ser também. O labirinto, ele tem muita relação também com a questão da... Olha lá, começou. Começou. O primeiro livro que apareceu ali, que eu tava mostrando livros. Foi o do Mágico de Oz? Que o que é? O que? A alucinação da menina. Aham. Uhum. Mesma coisa. Olha lá, olha lá. Não é o garotinho do Caça-Fantasmas, não? Eu acho que é tão feio quanto. Tá bom. Eram dois bebês. Vários gêmeos, né? Deve ser o mesmo. Olha lá, olha lá, olha lá. Bonita, que tinha uma madrasta que sempre fazia ela ficar em casa com um bebê. E o moleque chorando, litos, olha lá. Né? Né? Você é desgraçado. Olha lá. Ela tinha 14 anos. Olha a cara dela, cara. Que o rei dos duendes tinha se apaixonado pela garota e tinha dado certos poderes a ela. Agora é muito bom. Eu tinha uma inveja desse cabelo dela. Em 1980, a pedofilia era tipo... Não, que pedofilia, cara? Você tá louco. O rei dos duendes se apaixona por ela. O rei dos duendes é o David Bowie. Ele, inclusive, no final do filme, ele tenta seduzir ela. É, verdade. Ele aí, vem, você tá vendo minha calça apertada? Tá, mas ela... Não, mas o negócio é porque ela é colocada numa posição muito mais adulta do que da propriedade dela. Miotti, calma, Miotti. Onde é que eles estão? Onde é que eles apareciam aqueles... Teoricamente, eles estariam, tipo, atrás do espelho. Isso, eles estão numa dimensão paralela. Uma dimensão paralela e eles veem ela pelo espelho. E ela fica esperando eles serem chamados. Que é exatamente o que ela tá falando. Tipo o Beetlejuice? Isso. O Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice apareceu. Cuidado. E ela pediu pros duendes levar, quer ver? Ela vai pedir. Olha lá, você viu? Eu quero que eles te levem. Eu quero que eles te devorem, moleque. Ué! Ela não me importa. Para! Para! Aí. Eu vou dizer as palavras. Não, não, eu não devo. Eu não devo dizer. Eu desejo. Os bonequinhos. Ei. Gente, agora eu acho muito perfeito, porque isso aí tudo é... animatrônico. Cara, o Miotti é muito traumatizado com esse filme, velho. Você ficou muito traumatizado. É, não é um filme de terror, mas... Alguém desejou que os duendes te levassem? Foi Miotti. Eu. Por isso que eu demorei, enquanto botar um disfarce. Foi isso, o Rodrigo traumatizou ele, aí ele fica assim, pobrezinho. Onde ela aprendeu essa bobagem? Nem começa com eu desejo! Ai, Toby, para! Ai, eu queria saber o que dizer pra fazer os duendes te levarem. Eu desejo que os duendes apareçam agora mesmo e levem você, não é difícil, é? É maneiro, Miotti. Não, e é legal na hora que ela vai dizer, os duendes ficam assim... Hã? É, esperando. É. Ah! Olha lá. Miotti não teve infância, cara. É isso. Pô, Miotti, você tá triste, mano? E que cobra, as crianças? Ele tá com medo. Calma, Miotti. Nada vai te acontecer. A gente tá aqui pra te proteger. Não, sabe o que é? Depois vocês vão pra casa dormir. Eu vou ficar editando essa porra e ficar vendo esse filme de novo. Vai trabalhar a noite toda? Não, é esses dias aí. Aí, ó, ela falou. Pronto, ó. Excelente, olha. Tchan, tchan, tchan. Isso é um terror, rapaz. Que ela falou, eu queria que você levasse embora. E vai embora. Você morresse. E aí o neném tá assim. É, quando rola esse silêncio, né? É, corre que tá morrendo. Pois é. Quando é menino, cachorro e velho. Se ficar no ficou silêncio, muito silêncio, tem alguma coisa errada. Agora, é muito difícil acreditar que a Jennifer Connelly tinha só 14 anos aí. Eu acho que é 16, anos. Cara. 14 anos. 14? Você tem certeza? É, eles falam no documentário, o David Bowie fala. O David Bowie fala? O David Bowie fala? Ele fala o quê? Ela tinha 14 anos, não pôde comer? Fala não, que ela é muito, que ela, tudo, ela é muito madura e uma muito boa atriz pra idade dela. É, não, ela tinha 14 anos, aí eu não comi o cu, porque, né, é um pouco pesado. Pegava mal. É um pouco pesado. Gente, o David Bowie... Vocês sabem que ele teve um caso com o Mick Jagger. Ah, não! Não! É mesmo? Nossa, jura? Maria. Nossa, Maria, jura? É sério mesmo? É. Não basta aquele clipe dos dois dançando no meio da rua, Dancing in the Streets. Não, essa foi a melhor, essa foi a segunda melhor coisa que eu escutei essa semana. Essa e a primeira foi a Dilma virando e falou assim, não, meu governo não tem nada com corrupção. Porra, tá me comparando com a Dilma, sacanagem. Cara, eu acho que por isso que serve a Dilma. Dilma é um ótimo stand-up, viu? Tchan, tchan. Agora sim, meu ótimo. Apareceu um por hoje. Olha lá. É, isso aí. Miote, é tipo os duendes do Chapolin que tem que botar água de Jamaica pra eles irem. Você bota um copo de água da Jamaica lá na sua casa. Aí fica aqueles fantochinhos assim. É. No nosso caso, a gente usa chamate leão. Ou isso. Parece a coruja do Harry Potter. Mas não é a Hedwig's. A Hedwig's é diferente. Olha, chegou. Bufado. Ele é coruja. Trabalhado no rock and roll. Gente! Ô, Miotti. Sabia que a Diane Keaton tava nesse filme, não? É verdade, tá a cara da Diane Keaton. Não, gente, tá louco? De volta, por favor, se não se importar. O que está dito, está dito. Mas não foi de coração. Ah, não foi. Ah. Por favor. Não foi de coração. Gente, olha o dente de inglês. É muito bom, né? De volta, por favor. Sarah, volte para o seu quarto e vá brincar com seus brinquedos e suas roupinhas. Esquece desse bebê. Não posso. A dublagem do Netflix tá diferente. Tá. Ah, nessa hora aí, ó. Essa mesmo. Nessa hora que ele faz isso aí, faz esse contato com essa bola, não é ele, na verdade. É um malabarista que tá fazendo. O David Bowie ficava parado e o cara ficava atrás dele com as luvas. Com a mãozinha. Com a mão fazendo. Você quer ele? Então esquece do bebê. Não posso. Não que eu não seja agradecida pelo que está tentando fazer por mim, mas eu quero meu irmão de volta. Ele deve estar com medo. Sarah. Quer dizer, então, que o malabarista ficava atrás dele? Ficava atrás dele e ele... E ele gostando. Não, gente, o cara tinha que ficar encostado assim, ó, nele. O cara sem conseguir ver, pra poder fazer o contato, né, com essas... com as bolas de cristal. Você não é páreo pra mim, Sarah. Mas preciso que devolva o meu irmão. Ah, eu acho essa maquiagem maravilhosa. Ele está lá, no meu castelo. Então, quando eu era criança, que eu assisti esse filme, a primeira vez foi... A minha prima, ela era mais velha do que eu. Ela é mais velha do que eu, uns 5 anos. E aí ela amava esse filme, adorava e tal. E aí eu queria ver, pedi pro meu pai alugar. Ela alugou, eu fui assistir. E a primeira vez que eu vi o David Bowie, eu fiquei extremamente, assim, apaixonada pela... Esse jeito dele meio... meio sedutor. E é uma coisa meio andrógina, assim, também, né? É, eu também fiquei. Então. Aí você ficou tesão na verdade, você ficou com tesão na feminilidade dele? Não. O Brunão? Porque o David Bowie... Vamos falar sobre isso. Você toca a punheta pra David Bowie? Não, várias vezes. Mas o David Bowie, ele é conhecido pela sua... Por ser o camaleão, né? O camaleão do rock. Por mudar e tal. E aí ele tá bem diferente também. Cara, porque ele era nessa época. Porque nessa época ele tava com um pouco antes da personalidade do The Duke. Que foi quando ele foi pros Estados Unidos e tal. Que lançou o Let's Dance. Tarará. Eu gosto da fase dele antes dessa daí. A fase dele... Do Ziggy Stardust? Ziggy Stardust. Ah, eu acho muito gosto. Mais maneiro. Eu gosto e assim, bastante. A obra, né... Aí o filme já começa bem com o anão botando o pau pra fora. Lindo, vê lá. Ô, oh, meu desculpe. Ah, é você. No Netflix esse é o seu Madruga. Eu já sei o que acontece. Que tem a dublagem. Essa aí é a dublagem da Cine Vídeo. É a segunda dublagem. Tem a dublagem da São Paulo, que é quem faz ela, Chiquinha. E tem a da Netflix, que é a redublagem, que é a última dublagem. Que é, como você falou, é o seu Madruga. Só que eu podia ter colocado a do... Essa das fadinhas é a mole. Nossa, as fadinhas. Ai, meu Deus, essa puta. É. Vocês esperavam o quê? São fadas. Ó, esse animatrônico aí é o Hoggles. Ele é uma anã que interpreta ele, né? Ela tá com essa... Ah, não é um anão, não? É uma mulher. É uma mulher que interpreta ele. E aí ela tá. Essa cabeça dele, ela é animada por umas 4 pessoas. Então tem a voz e mais 3 pessoas fazendo a animação. Cada um fica com um controle remoto operando um mecanismo. É, né? Gente, imagina, isso é de 85. A porta! Que porta? Não, assim, a gente tem que falar uma coisa. As indústrias Henson de animação, eles eram muito bons. Aham. Sabe um. Ó, um animatrônico famoso de Jim Henson? O Dino da Silvassauro? Exatamente. É? Ah, a Família Dinossauro? Família Dinossauro. Família Dinossauro é uma produção de Jim Henson. Jim Henson. Era a gente era muito estúdios dele. Era Disney e Jim Henson. O problema da Família Spielberg, Dinossauros... Não? Não, que Spielberg? Falar que era do Spielberg? Não. Disney. O problema da Família Dinossauros é só um. Vai querer entrar mesmo lá? Desculpa, internet. O problema da Família Dinossauro era só um. Era muito caro produzir uma pessoa. Exatamente, era. E aí, infelizmente, a série até fez sucesso. Mas não sucesso suficiente pra poder bancar a produção. Sabe quem outro... Ele foi cancelado, acho que com 3 temporadas, se não me engano. Outra obra importante do Jim Henson. Importante, né? Tartarugas Ninja. Os filmes. Eu gostava. Fui ver no... naquele cinema que tinha lá no Conic... Atlântida. É, eu, meu pai, meu irmão e meu primo. Agora, vamos lembrar de um filme brasileiro que... Não, vamos não. Esse daí eu vi no Atlântida. O Labirinto? Eu vi no Atlântida. Vamos lembrar de um filme brasileiro que fez um rip-off disso aí? Não, vamos não. Por que não? Porque eu não quero. Temos que falar. Ah, sim! Super Xuxa. Contra o Baixo Astral. Exato. Chupinhou esse filme do começo ao fim. Não, na verdade, a Xuxa, ela... Cara, a Xuxa ela misturou. Você nunca pode dizer assim. Cara, a Xuxa, isso é a pior coisa que a Xuxa já fez. Porque ela sempre vai te surpreender. É, verdade. Ela sempre vai chegar com um especial fim de ano, tipo a Princesa Churupita. Ou ela vai entrevistar a Graciane Barbosa e o Belo. É, e a Graciane Barbosa vai falar que o Belo peida na hora do... Na hora da meteção. Aí, Xuxa... No alto da sua mediocridade, pegou e copiou os 2 principais obras da época. Isso. Porque apesar desse filme ele não ser muito bom, mas ele fez muito sucesso. Fez pra caralho. O outro já não. Só pra quem ia pro Magic, pra quem ia no Epcot Center, na época. Brunão, quais são as 2 maiores obras que Xuxa copiou descaradamente para fazer o filme dela? O Labirinto, ela copiou, principalmente nessa cena aí, que tem que tinha um muro, ela acha uma lagartixa, bota a lagartixa no bolso e não sei o quê. A lagartixa é chamada Xixa, que depois vira uma borboleta. Isso. E é uma... Achei lagartixa. Que era catuxa, não é Xixa, né? É Xoxa. Xota. Vamos botar aí na Xoxota. Xixa. Isso. E a outra obra que ela copiou, na verdade, foi a parte de figurino, que foi Captain EO. Captain EO? É. Por que isso? Captain EO é a melhor obra do Michael Jackson, que tem lá o filme 3D lá na Disney. Ah. É um especial em 3D que foi desenvolvido pela Disney, para a Disney, lá no Epcot Center. Eu acho que eu vi isso na época. O Miotti vai botar o link do coisa bem aqui, ó, assim, ó, do Captain EO aqui, ó. Ó. É. Bem aqui, ó, tá aparecendo nesse quadradinho aqui, ó. Tá? Nesse quadradinho aqui, ó. Se quiser, tá no post. Nesse quadradinho aqui. Porra nenhuma. Gente, meu, acho que tá tão bravo, coitado. Não, sabe o que é? Não fica chateado, Miotti. Não, não fica chateado, não, Miotti. Porque quem teve que ver Capitaninho fui eu. Quem foi arrastado no sol. Por que quis? Não, porque ele me enganou. Ele falou assim, eu irei para rir. Aí ele estava dançando. A Maze Runner aí, ó. Essa porra não, o labirinto acaba. A Maze Runner. Porque então, é um labirinto mágico, Miotti. Não, mas na hora que eles produziram, na verdade, aí onde ela para, esse fundo aí é um fundo falso. É pintado, né? É. Esse filme é todo, obviamente. Inclusive, ela vai botar a mão na parede agora. Que ela vai para um lado e chuta e cai e se arrasta no chão. Dando xilique, olha lá. É, deu um faniquito agora, um ataquezinho de pelanca, pá. Pronto, aí vai encontrar a lagartixa. Olha lá, a xota. A xixa, menino. Que xixa. Não, mas essa lagartixa é muito mais... Entra aqui, quase minha esposa. Ah. É igual, velho. Lindo. A xixa é maior. A xixa parece uma rola mesmo. É o Dexter. Oh, é muito linda. Entra, conhece minha esposa. Não é minhoca, é uma lagarta. Por acaso você sabe que caminho devo seguir nesse labirinto? Quem, eu? Não, eu sou só uma minhoca. Ah. Não, a minhoca mesmo. Entra pra conhecer a minha mulher. Entra pra conhecer a minha mulher. É muito bom, cara. Eu quero atravessar o labirinto, mas não tem nenhuma porta, curva, nada. Ele só continua em frente. V- Você não está olhando direito, ele é cheio de passagens, só que você não está vendo. Onde elas estão? Tem uma por ali, bem na sua frente. Eu acho que esse filme, ele lembra muito Alice. Total. Né? Eu acho que também. Muito mais do que Mágico de Oz. Não, ele tem muito... tudo. Por exemplo, a lagarta, ela parece bem a própria lagarta mesmo do Alice, que ela fala, quem és tu, né? Pra onde você vai? O gato... Que foi, a Marina virou e falou assim, esse filme... Aí completou o raciocínio dela. Aí quando ela falou esse filme, ela te olhou pra mim e falou assim, não devia existir. Gente, uma sinceridade na voz dele, cara. Gente, o Miotti tá muito. Ó, essa machado. Parte é maneira, Miotti, olha lá. Isso é bem feito, Miotti, olha só. Isso é ilusão de ótimo. Isso, ilusão de ótimo. Olha lá. Ó, tá vendo? Você não esperava que isso acontecesse. Miotti, já vou te adiantar. A Universal copiou esse filme, viu? Ó. Você tá no Harry Potter, deixa jeito aí. É mesmo, é verdade. No Harry Potter você tem que tocar nos tijolos. Não, na... Na tua lomba de ácido, filho. Que não é assim, não. Mas você só atravessa o portão. Tá, mas no filme ele tem que tocar os tijolos certos, aí o Hagrid toca. Gente, mas aí transformou, né, também, né? Rapaz, mas ela tava num canto do labirinto que eu exato, vou te contar. Que tava dando pra ver tudo reto. Tava agora... na zona leste do labirinto era e um chegou... ângulo... que eu vou te contar. Caraca, olha o que esse moleque tá esgoelando, porque ela escutou do castelo. Uá! É o eco. Melhor cena do filme vai ser essa. Ah, ele jogando o garoto, ele torturando o garoto? Excelente. Ah, então, nessa cena daí, que ele tá lá no... Imagina o terror pro garoto, olha só. O Miotti se coloca no lugar da criança. Velho. Moleque tá se amarrando, depois tem hora que ele tá felizão, velho. Ela chorando desesperado. Não, velho, isso é... Coitado do garoto. Os pais Miotti, americanos são muito escuros, cara. Os pais americanos... Já botaram ele lá no caçantasma, agora essa porra. Ah, olha só, uma coisa. Esse moleque hoje deve ser traumatizado pra caralho. Ele não quer mais saber de ver esses filmes. Nessa cena daí, eles tinham todos esses animatrônicos e o cenário... Cala a boca, Miotti. E o cenário era todo cheio de buraco. Pra galera poder colocar as mãos, assim. Então tinha buraco no chão, buraco na parede, buraco embaixo. Ah, devia ter animador pela sala inteira, né? É uma pena que a gente não vai poder deixar rolar a música. Olha aí, o moleque se amarrando, Miotti. Agora tá rolando a música do David Bowie, foda pra caralho. Dele é Rio. É, aí, ó, todo mundo feliz, cheio dos bichinhos. Ah, e o cajado dele, tá vendo? É um microfone, inspirado no microfone. Ele tem o peito teclado. Isso é muito. What kind of magic hell you do? Slugs on nails. Sabe o que é pior? O Spotify tinha. Eu quero fazer uma reclamação pro Spotify, viu, que eu assino essa porcaria. Tinha a música principal, aquela When the Fall When the World Falls Down. Caralho, ele chutou a porra da galinha. As crianças, oh, meu ati, os animais, meu também, ati, né? Ele é um bruxo guerreiro, ele é um bruxo roqueiro, rapaz. É, meu irmão, ele é badass. Ele é um bruxo rockstar. Um bruxo rockstar, meu irmão. Entendeu? O mínimo que ele pode fazer é chutar uma galinha. E as galinhas eram de verdade. Porra, cara, tu tá reclamando de chutar galinha? O Ozzy Osbourne comia morcego, cara. É. E fudeu. Ó, oh, macaco, filha da puta esse aí. Isso, né, é um gente? Macaco? É um anão, porra. Ah, sei lá. Sua mãe é um tamanduá. Parabéns. Essa florada. Né? Gente, o labirinto é todo de purpurina. Adorei isso. Ah, não é. Não lembrava disso. Realmente, foi feito pelo Silvio Santos. Dance, magic, dance. Dance, magic, dance. Aí tinha o outro Falls Down no Spotify e eles tiraram. Sério? Tiraram, achei um absurdo. Aí eu quero escutar a música agora, não posso. Olha lá, ó. Eles se amarram, cara. Aí eu tô bebendo mijo. Baby. Agora tem uma coisa. Olha lá, ó, o molequinho se divertindo, não, não, cara. Não é o moleque do Caso Fantasma, não. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, os anões segurando ele chorando horrores, velho. Olha lá, caralho. Caralho, meu irmão, isso é torto, velho. Cara, o que que é. Velho, que década louca era essa, cara? Que você podia era muito bom, cara. Você podia chutar. Mas você viu, teve uma vez assim. Ah, esse é o Miotti, olha o tamanho da araíba. Aí, ó, moleque se amarrou. Dance, magic, dance, magic, dance, magic, dance, magic, dance, magic, dance, magic, dance, magic, dance. Olha lá, o moleque se amarrando, Miotti. Magic. Qual é, rapaz? David Bowie. Calma, calma, que a sessão de tortura vai começar agora. É, agora ele faz miote, o... Ó, miote, segura minha mão, miote, que agora é... Agora chama atenção, ó. Gente, miote, o miote tá vai ficar revoltado. Olha, miote. Velho, o moleque tá na mão do David Bowie, velho. Ó, miote, ó. Ai, meu Deus. Ó o que vai fazer, miote. Tudo pode acontecer, hein? Olha aí, olha aí. Ah! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Miote fica nervoso, gente, de verdade. Cara, é isso. É um bonecão, velho. Dá pra ver, é cara. É Clint Eastwood. Clint Eastwood se inspirou nessa cena aí pra poder fazer o... Sniper americano. Eu também. Caraca, excelente, caraca, velho. O batonzinho. Esse filme é épico, cara. Esse filme é fantástico. Isso é uma obra-prima. É, a Jennifer Connelly é uma adolescentezinha gostosa, mas também sofre pelo mal de toda americana, né? A bunda ficou... O Calaveira. Décima geração pra trás. Nessa semana rolou um... Nessa semana que estamos gravando, rolou um problema sério com esse negócio pois de pedofilia. É. Então melhor a gente não... Do Masterchef Júnior. É. Não, mas aquilo ali foi um absurdo. Pois é. Então melhor a gente não mencionar nada. Quem abriu o episódio de hoje falando dos peitos de uma adolescente de 14 anos foi você. Não, eu falei dos peitos de Jennifer Connelly, não quando ela tinha 14 anos. Ah. Inclusive, eu recomendo um filme onde ela já está adulta. Luta, que se chama Casa de Areia e Névoa. Ah, é muito bom esse filme. Esse filme, além da história ser sensacional... Com Ben Kingsley, né? Com Ben Kingsley, exatamente. Além da história ser sensacional, tem Jennifer Connelly no auge da sua beleza e... Eu não posso dizer. Por que não? Parece... Vamos prestar atenção no David Bowie aí. Você fica prestando na chaboca dele, se você quiser, eu não. Tem um outro filme. Essa parte é muito boa, essa parte é muito boa. É bobagem. Tem um outro filme excelente dela. Eu entendi essa charada há pouco tempo. Eu nunca tinha entendido essa charada. É bobagem. Tem um outro filme excelente. Chama Rocketeer. Ah, aquele do cara... Ah, do cara que... Você é louco? É ela. Foda-se. O Mick Jagger tá no filme, né? Mick Jagger? Tá no filme. Rocketeer? Não, você tá confundindo. Não, meu, você tá confundindo. É o do cara com... Que o cara faz... Ah, é, tá certo. Não, Rocketeer é o que o cara... Free Jack. É isso mesmo. Free Jack, é. Rocketeer? Rocketeer é o que o cara bota o foguete nas costas. Nas costas. É da Disney? Acho que é da Universal aquela merda. Não, é da Disney. Esse filme é excelente, meu, o Calaveira. Sabe o que é excelente também? Tá bom. Então... É bom que você já sabe. Eu posso estar falando a verdade. Mas vem cá, é importante falar sobre esse negócio que teve lá no Masterchef, cara. Realmente aquilo ali foi uma pouca vergonha, assim. Você despertou os monstros que existem no mundo. Estão fazendo com os garotos também, viu? As mulheres com os garotos. Não é só homem com mulher, não. Só que não é muito divulgado, né? É porque mulher pode fazer tudo, né? Mulher pode fazer, né? É porque se uma mulher quer chupar um garoto de 12 anos... Sabe? Não, se a mulher quer chupar um garoto de 12 anos, ela é ousada. Sabe o que ela falou no post, a mulher? Ah... Falou do garotinho lá, ah, muito lindinho isso aqui. A outra comentou não sei o quê. Aí a mulher falou assim: eu estuprava. Ela falou assim. Pois é. Tá escrito. Gente, acho que vale pros dois lados. Pois é, pros dois lados. Vale, mas a nossa sociedade lados. Não entende mas assim. Pouca gente fala. Ah, entende não. Vale pros dois lados. Essa cena das mãos são muito legais. Essa é cara. Muito boa. E isso daí, na verdade, eles montaram tipo um precipício mesmo no estúdio. E ela ia caindo. E não é cortado. Ela ia caindo de uma altura de, sei lá, de 10 metros, mais ou menos. Mas ela tava com cabo ou eles iam segurando? Com cabo, e aí colocaram os animadores e umas mãos de látex também. Tá vendo que tem umas mãos que às vezes não mexem? Sim, sim. E tem umas mãos que tem, quando fazem a boca, tem batom. É bem legal. Escolheu descer! Isso aí lembra um pouco de na hora que a Alice tá caindo, né, no buraco não, do... Não, isso aí lembra, na verdade, isso aí parece que ela tá entrando no inferno, cara. É muito estranho essas mãos. A cena é bem feita, mas é muito estranha. Não, mas isso aí é um absurdo, viu? Esse negócio aí que aconteceu... Olha, eu não quero voltar ao assunto, não, porque o filme é alegre e tal, e o programa é divertido, o programa pode ser um programa de humor. Mas realmente, ó, eu fiquei chocado com o que aconteceu nesse negócio. Porque a menina realmente é muito linda. Mas, cara, pelo amor de Deus, uma criança de 12 anos. E aí você vê os monstros da internet falando assim... Se é consentimento, não é estupro. Vê se tem cabimento um negócio desse, cara. Agora, sabe o que é isso? A desgraça da rede social. Facebook vai ser... Todo mundo fala que a humanidade vai acabar por causa do mundo... Do Twitter. É, não. Facebook também. Facebook é o principal promovedor desse tipo de babaca. Fica aí a revolta da gente, viu? Que eu, como pai de uma criança, pois eu fiquei chocado filha, e revoltado vendo isso. Como é que a Jennifer, quando não tem bunda, ela não tem, né? Acho que você percebeu que não há. Não tem nem adulta. Sim, não, é porque aí ela já tá com o corpo de adulta praticamente dela. Não, ela é bem mais, ela é bem mais magra. Ela é bem magra. É. Ela tem realmente só busto, que é o que a americana tem, é praticamente só peito. É um lugar onde se põe as pessoas para que sejam esquecidas. Dividir o pão? Vamos? Cadê o teu aí? Já vou, virou farinha. Deixa eu pegar que eu pego outro lá. Eu sei de um atalho daqui para fora do labirinto. Não, eu não vou desistir agora. Eu já fui longe demais. Não, eu tô indo muito bem. Claro que está. Acontece que... Curiosidades aí, Marina. Você viu hoje, não? Então, o filme tem um documentário que chama Inside the Labyrinth, que ele conta todo o processo de criação do filme e conta o processo de criação dos animatrônicos também, né? Tem o vídeo dela de casting, tem alguns ensaios deles. É muito legal, porque assim, para a tecnologia que eles tinham na época... Eu acho que fica até mais verossímil, assim, o fato de ser um boneco tão perfeito desse, assim, né? A pessoa interagindo. Então, por exemplo, aquela cena mesmo lá do que ele tá no castelo dele, que o Jareth, o nome do David Bowie é Jareth, né? Que ele tá no castelo dele, eles são todos animatrônicos, são todos animadores e tal. Então, não tinha essa coisa de computação. O máximo que tinha era tipo um Chaves da vida, uma tela verde... E olha, teve lá computação no comecinho com a coruja. Com a coruja. E só. É. Tá. Ah, plástico. Esse anão é feio pra caramba, hein? Ele parece o... Gente, isso lembra muito a Alice. Cara, olha essa cena, coisa. Olha só. Olha a coisa interessante isso aí. É legal, cara. É muito legal. É muito bem feito. E ela não tem corte, olha só. Ela é em loco, ó. Não posso acertar o tempo todo. Aí ele vira pro outro lado, aí. Pô, excelente. Como é que eles fizeram isso? Magia do cinema, rapaz. George Lucas. Não, ele tava viajando no dia dessa cena. Ele tava lá, ele tava, sei lá, tava tentando fazer a barba. Magia do cinema. Essa cena lembra na hora que a Alice encolhe e ela vai passar pela porta, né? Verdade. Nossa, mas aí tem purpurina, hein? Ai, gente, essa cena também lembra o inferno de Dante, quando ele tá passando pelo quarto fim do ciclo do inferno. Ó o Miotti, gente. Miotti tá passando mal aqui. Calma, Miotti. Já vai sair daí. Tô com sono. Será tarde demais. Não preste atenção neles. O problema desse filme comigo é o quê? Eu via quando era criança e gostava. Sério, eu gostava do filme. Aí quando fiquei mais adulto, assim, mais adolescente, chegando na fase adulta mesmo. Quando você ficou chato? Aí uma amiga minha falou, pô, eu tenho um labirinto, achei aqui na loja pra comprar em DVD. Quer? Eu, porra, quero, adorava esse filme. Quando eu fui assistir, eu joguei fora. De tanta raiva que me deu ver esse filme. É, Miotti, acho que você tava com muita raiva no coração. Acho que você pode ver agora com a gente. Tô vendo. Entendeu? Ó, lá vem a bolinha, Miotti. Ele é um filme ruim. Vê a bolinha aí. Ele é um filme ruim, mas ele não é um filme tão odiento assim, não. Até porque os bonecos do Jim Henson são muito bem feitos, cara. Muito bom. Nada. Será que nada? Uma rola. Olha o tamanho do fundo. Gente, cara, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Esse figurino do David Bowie, ele foi pensado dessa forma propositalmente. Por quê? Ele é o rei dos duendes, mas eles pensaram de uma forma como se fosse um astro do rock, né? Rola. Um rockstar. Então ele tem muito couro, você vê que no figurino dele ele tem muito couro, capa e etc. Tá vendo? Ó, tipo uma jaqueta de couro com tachos, etc. Explica porque ele tem que ter um pau tão saliente. Aí, mas é o pau dele, cara! Meu filho, isso é um filme de criança! Tá, mas aí foi a roupa... Tá uma rola desse tamanho, não! Uai! Faz voltinha, você vai pular. Não é Disney, não, querido. Aí o que aconteceu? Ah, de Henson pode. É, tudo bem, né? Botou uma garota de 14 anos sendo assediada por esse cara aí. E aí, Masterchef, né? Porra, cheguei. Então, presta atenção. Aí, uma das questões do... Não, uma das questões do figurino dele é que também é inspirada num príncipe, entendeu? Então, é como se fosse um príncipe meio bad boy, sabe? Por isso que ele tem essa calça mais justa, que era o que os príncipes usavam. Ela tem um cavalo até um pouco mais baixo, só que fica saliente. E eles comentaram até que, assim, ficaram preocupados com essa questão da saliência dele, né? Mas era pra ele inspirar como se fosse o desejo de toda garota, mas uma garota, tipo, adolescentes até jovens mulheres, ah, entendeu? Ah, então você tá querendo dizer que adolescentes, jovens mulheres querem ter um roqueiro de pau grande? Sim. Pô, cara, aí você quebra o sistema, Marina, porque eu não sou assim. Ué, ele só não é roqueiro, sacanagem. Pô, cara, mas eu também tenho 2,10m, né? Se não fosse, compensar, né? É porque pra 2,10m eu sou pequeno. Miote, acorda, Miote, para com isso. Olha lá, ela tá escapando do negócio. Indiana Jones aí. É um trilho bonito ali embaixo, hein? Não, eu acho legal. Esse fininho aí? É. Eu acho legal que essa não, cena... Não, mas não é trilho. É, um trilho. Essa cena parece um pesadelo. Sabe aquele pesadelo quando você tá assim, correndo de pessoas sei, te perseguindo? Sei. Agora, quando passar essa broca, que é a melhor parte. É. É por isso que eu tô falando que não é trilho. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá atrás. Olha lá. Ele joga a bola lá, como se estivesse transformando isso aí. E tem dois caras... Pra que joga a bola, então? É pra, tipo, ativar a magia. Como posso confiar em você? Não é magia, da tecnologia, né? É. Miote, você gosta de Star Wars, mas você não tem direito a reclamar de nada no mundo. Nada. Nada. Nada. Miote, olha pra mim. Nada. Mas fica puto mesmo, né, cara? É, gente, ele fica transtornado, assim, nervoso. Cara. Não, seja útil. Pegue um chá aí pra mim, por favor. Sabe, você tem que entender a minha posição. Eu sou um covarde. Aí tá inconformado, cara. Tadinho. Não, você pode não estar comendo lanchinho na faixa. É só você assistir... Com mais amor no coração. É. Pântano do fedor eterno. Limpa esses sentimentos de dentro de você. Miote, pensa comigo. Podia ser pior. Você podia estar vendo a Montanha Encantada. Pois é. Que é suficiente. Mas o pior... Nada é tão ruim que nunca possa piorar. Montanha Encantada é tenso. Vai cheirar. Montanha Encantada é tenso. A gente podia estar vendo o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Pois é. A gente podia estar vendo Cinderela Baiana. Aqui estamos. Ó, o efeitinho legal, ó. Ele saiu de dentro do vaso. O quê? Já chega. Não, esse filme é cheio de efeito maneiro, cara. Miote tá de mau humor. Miote tá de ovo virado. Eles têm uns efeitos legais. Levaria o mais longe que pudesse. Mentiroso! Mentiroso malvado! Não tente me envergonhar. Eu não tenho orgulho. Ah, é? As minhas joias! As minhas joias, me devolvem! Ela é meio cruel mesmo. Ela né? É, ela é muito cruel. Minhas joias! São escuta. Minhas! Mas na verdade tem uma coisa, você tá falando sobre a o quanto essa história se parece com a Alice no País das Maravilhas. E é muito pertinente a sua colocação, porque esse filme, ele também é uma alegoria sobre a adolescência feminina. Sim. Verdade. Inclusive, isso fica claríssimo ao fim do filme. Uhum. Que aí nós não vou dar spoiler, porque vocês vão assistir junto com a gente, mas vocês vão ver que é claro. Por favor, pode me ajudar? Uma jovem. E quem é esse? Esse velho tava no Twitter lá com a Valentina, viu? Ai, nossa, uma jovem. Uma menina. Nossa, como você é bela. É engraçado que eu acho que ela chegou na parte rica agora do labirinto, porque antes estava aquela parte toda fodida, Brasília na seca, né? Caralho, mas Zona tava, Leste. Tava igualzinho, Brasília na seca, aí agora chegou no Lago Sul aí, ó. Cara, Brasília esses dias na seca não tava parecendo não tava com ar pós-apocalíptico? Tava, Mad Max. Não tava, com ar Mad Max? E vai continuar, né? A chuva de hoje aguentou alguma coisa? Por favor, quer calar a boca? Aguarde amanhã. Tá bem. Tá bom. Tá bem. Tá bem. Tudo bem. Desculpe. Esse filme seria muito melhor se esse velho tivesse sido dublado pelo Mário Monjardim. Acabei. Ariel! Ah, minha filha. Ariel! Cadê você, minha filha? Olha! Cuidado com o tafetá aí. A gente tava gravando ontem, porque a massa brigou tanto comigo, velho. Toda vez que eu gritava, Ariel, o Márcio saía com a porra. Preciso trabalhar. Eu falei, eu também, meu, tô trabalhando, minha filha. Eu acho que a consulta acabou. Eu falei pra ela, ou você acha que eu me divirto fazendo isso aqui? Isso aqui é trabalho. Não ouse, elas são minhas. Bom, Eu acho que eu posso. Esse anão é um acumulador, olha a cara dele. É, ele tipo, é mesmo. Gosta de pegar as tralhas dos outros, casa, né? Casa, senhorita. Ah, não tinha que ter dado aquilo a ele. Ele não te disse nada. Ele parece um pouco tipo o Smee do Peter Pan, né? Sei lá, é nojento. Estimulante esse seu chapéu? Olha, é um chapéu, não é um bicho. Por que você disse e agora virou que eu sou seu amigo? O iluminado. É. Porque você é. Isso, pode não ser um grande amigo, mas é o único que eu tenho nesse lugar. Oh. Eu ouvi alguma esse coisa. Esse boneco é muito bom também. Não, tudo bem. Eles ficaram quase um ano pra poder fazer as pernas, no caso do cavaleiro, né, que tá montado. E é um cara só, o cara tá em pé. É. E aí ele vai segurando, ele faz a boca do bicho, assim, né? E o cavaleiro, a perna dele mexe, a perna que é animatrônica, o resto tudo é uma pessoa só. E eles levaram quase um ano pra fazer isso? Um ano pra fazer as pernas, pra poder conseguir o movimento das pernas. Eu não tenho medo. Nem tudo é o que parece nesse lugar. Miote. Cara, Miote vai dormir mesmo, velho. Não dorme. Ah, agora prenderam o Chewbacca. Cara, eu ainda acho... É o Ludo! Acho... Quem? Eu ainda acho... Ludo! Olha, pressão, eu ainda acho que esse filme tá mais pra uma alegoria do inferno do que da adolescência. Cara, isso aí parece a sala do inferno, meu irmão. Você tem anões, não. Você tem gnomos, goblins, sei não, lá, eu acho trash esse bichinho aí. Pois pra... é! Isso com, que fica mordendo. Com fetos espetados em pau e mordendo o cara. Cara, isso é muito dantesco, isso é louco. É dantesco mesmo, é maneiro, pô. Aí, ó, é engraçadinho, meu. Aí, ó, morre na bunda, ahaha. A pedra rola até ela, ó. Tá vendo? É porque parece que é ele que chama a pedra. O Ludo. O Gandalf. Nossa senhora, é três patetas mesmo, hein? Ai, gente, eu sempre gostei desse filme. Mas esse bicho é meio feto. Escroto, olha lá, né? Olha lá os fetos, cara. Coisa estranha, gente. Ah, é maneiro. Parece tipo uns bichos escaldados, assim. É. Para com isso! Isso é jeito de tratar alguém que está tentando ajudar? Quer que eu te ajude a descer? Ludo, desce. É um chifre, hein? Ludo. É um chifre invertido, é né? É esse o seu nome? Ludo. Ludo. Ludo não é um jogo? É um jogo. Só uma coisa que a gente sempre mete o pau nas produções brasileiras, sempre fala do cinema brasileiro dentro da sua mediocridade, que é. Mas uma coisa a gente tem que admitir, viu? A parte de animação do Brasil sempre foi muito interessante, muito boa. A gente tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, que era muito bem feito. Era. E tem um aqui agora que tá passando... Que eu não tenho certeza se ele é uma produção brasileira. Discovery Kids? É, que é aquele... Dos monstros, isso. O quê? Isso. É produção brasileira. É brasileira, não é? Você viu que bem feitinho que é aquilo? Bem feito, cara. Muito legal, né? É, os monstros, não sei o quê. Eu depois vou pegar o nome. Mas é bem legal pra criança... É, o Brasil... Pré-escola, assim. O Brasil, ele tem uma cultura de animação muito boa. Muito boa mesmo. E aí, Miote, o que você tá achando? Mano, você tá calado, o filme inteiro vai ficar assim, o filme deu. Fala o que essa merda? Sério? Meu, tira o ódio do coração. Meu, tipo, por que merda, cara? Eu acho uma merda. Tu não gosta desse do Ludo, não? Não. Olha, o Ludo é simpático. Dá pra você ser profissional? Eu tive que assistir o episódio 1 e tive que ficar, e aí? Você, velho, eu tô vendo, eu tô assistindo. Não, você não tá assistindo. Pô, cara, eu assisti o Xanadu quando vocês me sacanearam aquela vez. Pô, mas Xanadu é incrível. Xanadu é incrível. Xanadu é incrível. É muito bom. Open your eyes, it's Fortaleza, never... Ah, isso! Passar. Já tá ficando galado de novo? É engraçado que ela faz parte de um grupo lá do Pauta Livre. Aí, e ela curte isso aí? Você não vai ficar fazendo propaganda de site merda aqui, né? Aí, o Doug falou, oi, tudo bem, Lorena? Aqui. Aí um cara veio falar com ela. Você é a Lorena Lorena? Ela... Como assim? Ah, você é a Lorena do Miote? Aí o cara botou lá, Xanadu, botou bem grandão. Pra não botar passar o peru, né? Passar o peru. Olha, eu quero fazer uma reclamação. Eu estou perdendo meu direito de dar rage na internet. Vocês sabiam disso? Estava eu jogando videogame. Jogando Heroes of Storm. E aí, nego fez merda, eu comecei a xingar, porque eu falo palavrão pra caramba, né? E aí eu comecei a detonar, falei, esse bando de argentino burro, porque a gente joga com argentino, puta merda, o povo burro. Argentino, não sei o que, burro pra caralho, aí o cara me manda, tipo assim, uma mensagem privada. É o calaveiro do Jurassic Cast? Eu falei, porra, aí tá zoando, velho. Nem aqui mais eu tenho o direito a dar piti. Tá vendo? Aí eu falei, sou. Ele, não, é porque eu reconheci pelo nome e pela atitude. Falei, é, eu mesmo. Tá vendo? Você é ouvinte? Pô, cara, não é mais você. Eu falei, obrigado, agora posso xingar? Bater, minha filha. Pô, xinga aí. Você fudeu, eu fiquei, pô, eu não vou mais xingar, né, velho? Porque, pô. É. Eu vim pra vender esse negócio pra botar caralho, na porta. Caralho, porra, Ludo. Caralho. Tava na boca do outro e tu bota na. Olha pra cara do Ludo. Tá olhando? Peraí, eu quero bater. Não, responde no microfone, por favor. Tô olhando. É na cara da Wanda lá na minha cachorrinha. Olha a cara dele. Ele é a cara da Wandinha? Que é assim? É, assim, ó. Ela essa tortura a porta. Cruel mesmo, ela é muito bizarra, essa garota, velho. É. Olha lá, olha lá, não é a cara da bandinha? Por que ela tortura a porta? A porta fala que tem que bater com o negócio. Não, porque a porta é porque tava... ela tirou a argola aí da tirou, boca. Aí depois o cara fala que tem que bater, não sei, aí não quer botar na boca de novo. Ué, vai, bota a argola na tua boca pra você ver se é bom. Ô, meu, te para de reclamar de coisa que não tem que reclamar, cara. O filme é bem feito, a produção bem feita. Ludo, meu ódio é tipo eu lembro bem do que a pouco aconteceu. Medo. Essa cena me lembra o mundo das sensações que teve no Park Shop. Você lembra daquilo? Que coisa tenebrosa aquilo, cara. Que dava um medo. Ó, o brinquedinho do Chaves. Era uma propaganda, era um negócio da Fanta ou da Coca. Era, acho que era da Fanta. Eu não lembro, não. Lembra? Você lembra, né, Marina? Aham. Uhum. É um amiguinho bem esperto. Eu vou chamá-lo de Jarvis. Ele tem os meus olhos. Não, o moleque tá felizão, cara. No colo do David Bowie, velho. David Bowie, que é uma tal chimboca no meio das pernas. E ele vira e fala assim, vou te chamar de Jared. Porque você tem os meus olhos. Esse cara é um tarado, velho. Ele não tá falando nada, cara. Ele só quer um sucessor. Agora essa cena é chata pra cacete, velho. Eu não lembro o que acontece aí. Tem um monte de bicho dançando? É, nossa, essa cena. Foi essa hora que eu falei, eu não tô vendo isso. Ah, essa cena é mal feita mesmo. Essa cena é meio... Ela é bem legal. É, não. Não é legal. Mas aí ficou mal feita. Não é legal, não. Por que acontece? Não é legal, não. Quando eles projetaram a cena, o que que acontece? Esses bonecos, é igual quando tem meio que... nesses teatros, assim, meio de mamolengo, que fica umas três pessoas com um boneco só. Então eles botaram todos num fundo preto. Ó que legal. Porra. Todos eles num fundo preto. Olha que maneiro aquilo ali. É. Ah, Miotti, você reclama demais, cara. Eu falei alguma coisa disso? Ué, o Jornal Nacional bota isso, ninguém elogia. Olha onde ele aparece. Agora é a rola, olha lá, ó. Olha lá. Cara, tá de lado. Olha lá. É sério, eles falam no documentário isso, eles estavam se preocupados com o tamanho da peromba. É porque depois eles viram que com essa calça, porque tem uma hora que eles usam uma calça preta. Não, é agora, é nessa cena aí que aparece... Sério. Mas vem cá, ele é muito magro ou ele realmente é pirocudo? Ele é muito magro. Ah, então ele é pirocudo. Também. Ele é pirocudo também. Aí, ó, nessa parte aí também que ele fica de lado. Nessa hora que ele fica aí de lado, volta a aparecer o cara que faz os malabares de contato com a bola. Você vê que ele fica meio de lado, assim. E foi por isso que ele ficou de pau duro, então? Não, gente, não tem nada a ver. Ele não tá de pau duro. Porra, tava mole? Notar que suas lindas joias sumiram. Mas, todo cara magricela tem um pau grande, né? Porque acho o cara é muito magricela, gordura aqui em volta, aí né? O pau dispara pra frente. Mas primeiro eu tenho que levar a moça. Mas ele, o David Bowie, se você pegar ele, principalmente na época do Ziggy Stardust... Olha isso! Cara, olha o tamanho. Olha, gente, mas olha só, eu acho que aí tem um tipo uma saqueira, uma parada que dessa. Que saqueira? Assim. Okay. Que saqueiro, cara. Eu acho que tem também. É, só porque você vê que o formato, assim, fica muito aquele formato de peru de Ken, assim. É, porque... É, peru de quê? Ken da Barbie. Coisa assim, meio... Um a concha. Porque senão você ia ver, tipo, o cogumelinho do lado, assim, entendeu? É. Ah, tá. Sacou? Não estou perdendo a cabeça. Ó, oh, ele faz uma parada aí pra poder meio que inventar. Ó, você vê o osso dele aqui do lado, ele é muito magro. Na época do Ziggy Stardust, que ele fazia os shows, tinha os figurinos e tal, ele usava muito macacão. Tem um documentário, as trocas de roupa dele, cara, ele era seco, que você realmente não... De costas, você não sabia se era homem ou se era mulher. Aí, dá um close numa biromba. É, escroto. Sim, aí nessa hora ele pega a bola, transforma nessa fruta e ele pede pro Hobbs dar pra Sarah, né? Transformo você num príncipe. É mesmo? Príncipe da Terra do Fedor. Meio que pra encantar ela. E o anão, que puxa. Porra, procura pra caralho, né? Ludo! Caiu, minha filha. Que houve? Começar agora. Você é louco? Qual susto, velho. Então, essa cena toda, quando eles fizeram ela no fundo preto. Ah. E aí era a galera animando os bonecos e tal. E quando foi feita no fundo preto, ficou muito legal. Só que esse aí é tipo... É que dá pra ver que é um chroma key. É, foda. É o chroma key da época, né? Então... Que isso? Você viu o boneco pegando os pés dela? Deu um... Pegou no braço. Não foi. Fez um... Aí, ó. Pega minha mão. Eu tinha agonia dessa cena. Tem uma hora que ele, tipo, tira os olhos, engole o olho. Cara, bizarro. Bizarro. Bizarro. Essa pra mim é uma das bizarro, mais bizarras. Bizarro. Olha. É que eles são muito feios, né, velho? É. É por isso que o Miotti tem medo. Cara, olha isso aí. Tá trincado no crack, velho. Olha lá, fazendo um vucu-vucu. Não, e eles fazem os movimentos pélvicos meio... Olha meio... lá, eles fazem... Olha lá. Vai partir o cara em todo, né? Olha lá, linguinha. É. Olha lá, ó. Ah, essa hora, me dá agonia. Ah, não, gente. Ah, maneiro. Caraca, eles estão jogando dado com os olhos. Aí ele engole o olho e volta pro lugar. É, muito maneiro. É bizarro, caraca, cara. É bizarro, bizarro. Você ainda tá preso? É maneiro, cara. Porra, parada é bizarra. Como é que o Ministério Público não tirou seus filhos de você ainda? Pô, cara, eu não posso achar maneiro não. Artisticamente bizarro. Não. Isso é um filme de criança. Olha o outro. Olha aí. Eu quero ficar duro se tiver por baixo. Você viu a letra, né? Eu não prestei atenção, não. Não, não prestei atenção nisso, não. Tava escrito isso? Pariu. Ainda é de graça aí, ó. Não cobra nada. A cara da minha filha define tudo que essa cena representa. Porque quando ela assistiu isso a primeira vez, ela ficou assim... Ah, papai, o que é isso? Eu falei, minha filha, não sei. Aí o filho, eu não sei o que é isso. Ela, nossa, papai, esses monstros são malucos, né? Eu falei, é. É, mas essa é tipo a intenção. Mas essa é a intenção. Uma gangue maluca. De novo, olha lá, ó. Olha aí, esse aí virou só cabeça, ombro, joelho e pé. Ah lá, vem. Vem, você calma, vai gostar. Miote. Você vai gostar. É porque eles estão tentando descolar os membros dela. Eu sei o que podemos fazer. Nós podemos arrancar a cabeça dela. Volte para ela! Vamos! Essa cabeça é não, dele. É maneiro. Tá bem feito aí, gente, ó. Gente, essa garota ela é muito perversa, velho. Olha o que ela vai fazer. Não, ela tem que se livrar deles. Quer tirar a cabeça dela? Essas coisas aí. Ei, moça! É contra as regras jogar a cabeça... Caraca, mas deu um 10 na pata do viado, hein? Sério, a cena mais demorada da história do cinema. Caralho, Miotti, para de reclamar, velho. Miotti. Vai pro inferno. Não. Queria entender por que todas as pedras e árvores estão lotadas de purpurina. É isso que eu queria entender. Porque é um labirinto glamuroso. Pois é, mas não precisava, né? Já tem muito boneco. Já... É isso. Caraca, os doidos estão querendo arrancar a cabeça dela fora. Sara! Sobe! Vai lá, minha filha, no muro. Cadê o rapel? Vai. Vamos lá. Bora na escalada. Pô, é bizarro, cara, mas é maneiro. Olha lá, ó. Vai embora. É pra dar medo mesmo, cara. Eu acho que isso é maneiro, porque as crianças dos anos 80 foram criadas nisso aí, cara. É, eu também pra entender o que é a vida desde cedo, entendeu? Ah, beleza. Meu pai botava a gente pra assistir Alien. Isso. Entendeu? Rambo. Entendeu? A gente ficava esperando pra ver o Viva a Noite, pra isso. Ver o concurso do Rambo brasileiro. Cast, mas pra variar, o Miotti editou e te cortou. Agora ele não pode cortar, então eu vou falar. Meu pai, sem querer, coitado, sem querer mesmo, alugou a Calígula. Não tirei isso não. Tirou. Isso tá lá. Botou no S lá no fim. Tá lá, mano. Tá, vai, ó. Tu vai ficar putinho com a tarneira, viu? Tem nada a ver com o teu problema, não. Não corta, não. Se cortar, tu apanha. Não interessa o que parece. É o pântano do fedor eterno. Me ajude! Vem! Força! Força! Por que teve que fazer aquilo, hein? O quê? Salvar você? O quê? Não, você me beijou. Não precisa fingir que é tão durão. Eu sei que você voltou para me ajudar. E eu sei que é meu amigo. Não voltei e não sou. Eu só vim pegar minhas coisas de volta. E Me dar o quê? Que é um pornô explícito mesmo. É. Calígula é pornô explícito. Eu tinha pesadelos com Alien. Eu achava que ia entrar no meu quarto, alguma coisa do tipo assim, mas... Ah, vamos ver. É legal. Sei que lá. O Rogo entrou no rabo do cara lá. Eita, porra. Cara, quantas pessoas tem nessa fantasia do Ludo? Então, essa do Ludo é uma só. E eles falaram que tinham que deixar de forma que ele andasse bem... Que ele ficasse leve. Que desse pra ele andar e que andasse de forma leve, né? Então eles montaram toda a estrutura da cabeça. Aí fizeram a máscara. Tinha uma equipe que era só a equipe do látex. Que era aqui pra poder fazer as máscaras, as mãos e os complementos de látex, né? Tinha um pessoal que tinha uns bichos. Você vê que tem muito bicho, né? Tem urubu. Galinha. Tem galinha. Eu mandei parar! Por favor, temos que passar. Sem a minha permissão, ninguém... Ai, o cavalo dele é um cachorro. É, o cavalo dele é muito bom, cara. É a Priscila. Por favor. Fedor ruim. Fedor? Do que está falando? Desse cheiro. De que falais vós? Não sinto nada. Ah, tá brincando. Mas eu vivo do meu faro. O ar está doce e agradável. E ninguém passa sem a minha cabeça. Gambá, né, velho? Porra. Gambá? Ele é um cachorro. Na minha frente. Eu, Sadivirto, jurei cumprir o meu dever. Ele parece um piquinês. Deixa a gente passar. Peraí. Eu não quero machucar o senhor. Solte o meu cetro. Muito bem. Acabou? Não, miote. Não. Acho que tá na metade. Oh, o Ludo! Gente, os dentinhos são perfeitos, né? Você viu que o boneco ele deu um pulo, aí apareceu outro, você viu a sequência? Ele tava lá atrás, aí eles lançaram o boneco pra cima de outro mundo, aí ele veio andando assim, como se ele estivesse pulando. É muito bem feito, cara, o Jim Henson Produções. Essa boquinha dele parece os dentes da cocada, da minha cachorra. Da minha cachorrinha também, da Wanda. Agora chega! Antes deste dia, eu não havia encontrado páreo pra mim. Mas este nobre cavaleiro conseguiu me imobilizar. Você está bem, Ludo? Eu, senhor Didimo, me curvo diante do senhor. Vamos, sejamos irmãos daqui em diante. Lutemos pelo bem juntos. É, vamos lutar à morte. Não, tudo bem, você ganhou. Agora vamos ser irmãos. Ludo tem irmão. Agora, esse labirinto é muito louco, né? Porque ele tem vários... vários locais. Você tem um lugar que é a seca, o lugar que é o mais rico e bonito, o lugar que é um pântano, o Goiás. Calabouço, não sei o quê. É o Goiás, o lugar que fede, aí você tem um lugar seco pra caramba, aí você tem um lugar bonito, que é aqui no plano piloto, né? Que fica os amigos os amigos do rei. No caso, o rei nosso é a Dilma. E pode me dar sua permissão? Faltou falar de coisa de fantoche nacional que era bem, bem bacana, Calaveira. TV Colosso, velho. Você ia falar de qual que eu ia falar mesmo? Fantoche, eu pensei que você ia falar do Topo Gigi. É o quê mesmo? Não é nacional. Mas tinha no Brasil. Tinha no Brasil, não, pois mas é. Não era nacional. Não tinha. Ele era italiano, tinha versão, ou mexicano. Versão então. Nacional, né? É. Ai, meu Deus, se eu cair eu vou ficar fedendo. É escroto, cara. É tipo o fedor eterno. A mulher vai feder pra é sempre, tipo um cara. Um piche fedido. Um piche com todo o cocô da terra do labirinto. Senhor Ludo, não pode ficar parado enquanto a nobre donzela precisa de ajuda! Aí é o canto dele que atrai ele as canta pedras. As pedras, é verdade. Tipo bingo, né? Pra ele cantar as pedras lá, né? Puta, Marina, puta essa foi. Puta, pariu. Sobe. Sobe a praça é nossa, miote. Puta que foto, pariu. Foto do Marcelo de Nóbrega agora na tela. Pô, Marina, assim você me envergonha, cara. Pelo amor de Deus. Tô aprendendo com você. Amigo. Não. Pô, sério? É mesmo, Rodrigo. O Rodrigo faz essas piadas. Rodrigo faz essas piadinhas. É pior ainda. Ele é pior, é verdade. Ah, é verdade, eu já vi. Ele faz, ele gosta de fazer trocadilho o tempo inteiro. Toda hora. Hugo! Rodor! Obrigada, Hugo. Rodor. Pô, Marina, então você me perdoa. Eu tava te ensinando isso. Cuidado, Ludo! Engraçado que no início da cena daí. Velho, pensa que esse cara. O pântano do fedor eterno tinha um cu. No meio do pano, é, você viu? Faz... É. Parecia um cu. É. Ah lá o cachorro. Ambrosius. O cavalo. Ah, que Miote. É a Priscila. Ah, Miote. Gente, tá vendo? Pra tocar o coração do Miote é só botar um bicho, cara. Isso, ou crianças. Olha, criança. Que coisa fofa. Olha. Que fofo. Vamos sair daqui. Ambrosius. Agora deixa eu falar um negócio. Ela tem esse cachorro, né? Ela tem um cachorro desse, que né? Que é o Merlin. Cachorro dela, é. Joga essa porra fora. Ninguém vai ver, não. Eu não faria isso se fosse você. Ah, por favor. Eu não posso dar isso a ela. Avante! Cara, o Miote, ele é a maior enciclopédia de dublagem que eu já conheci. Você viu ele falando da dublagem desse filme? Não, porque teve a dublagem não sei o quê, porque depois veio não sei o quê, depois veio não sei o quê. É. Nem os dubladores sabem disso. É verdade. É isso que está tentando encontrar? Parabéns pra você. Chore, criança, chore. Você nunca mais vai ver a luz do dia, bebê mortal, inútil. Cara, o David Bowie é lascivo até com a criança no colo, né, velho? Mas é porque é o jeito dele, assim. Ele conversando normal numa entrevista, você fica meio hipnotizado, meio... É. Marina, da forma como ele não fala. É porque você tem sonhos molhados com o David Bowie, que todo mundo tem, meu bem. Eu sei, mas eu é o gosto jeito dele como dele. Artista. Eu sei, mas é o jeito dele falar, ele tem um jeito mais, assim, envolvente sabe mesmo. Sabe qual a música dele que eu mais gosto? Aquela Under Pressure com Queen. O Queen? Eu gosto de várias. Eu gosto do Spaceman, eu gosto do Ziggy Stardust. E o Astronauta de Mármore. Starman. É, eu gosto Starman. De Modern Love. Modern Love. Ih, rapaz, olha lá, mordeu. O pêssego. É um pêssego, né? O pêssego. É um pêssego. É o Boa Noite Cinderela da Terra da Magia. Isso. É bem isso mesmo, né? É bem Branca de Neve essa parada. O cara tá querendo estuprar ela, né? Não sei se vocês lembram, mas naquela cena inicial que apareceu, mostrou as referências, tinha o livro Branca de Neve. Obviamente então, tá tinha que ter uma cena ela, da maçã. Né? Porque ela tem um tempo pra poder chegar lá no castelo pra poder recuperar o irmão dela. E ele tá tentando atrasar ela da forma que ele consegue. Pois é, eu gostaria de lembrar que isso tudo não teria acontecido se ela não tivesse fumado crack. Tô fumando crack. Larguei minha família. Tô fumando crack. Aí, a maconha te engorda. O crack te emagrece. Então quem tá fazendo isso não é ele. Não é ele, é um cara que ele é... malabarista, a mão que tá tirando é a dele mesmo. Mas tá vendo que ele tá com a capa? Então, essa cena agora pra mim é uma das minhas favoritas, assim, de todos os tempos. Cara, de Marina... De todos os tempos? De todos a Marina, tempos. Ela está... Nossa! Marina, cara, eu não vou falar como é que você está agora por respeito a você. É melhor não falar mesmo, mas não. Mas você está assim... Não tô, gente! Assim, ó. Não tô! Ó, ela pensando na boneca dela. O que que eles pensaram? Essa é a hora do... meio que do delírio dela, é, né? Agora é o baile, não é? É o baile. É a música, não é? É. É a melhor cena do filme. Pois é, a melhor cena. E o baile, o que que eles pensaram? Que essa na hora do delírio e o local do baile, ele é dentro da bolha. Então, você vê que tem... muito cristal, uns lustres, né? E um monte de gente de máscara, muito louco. Na decoração. Teve uma campanha da Louis Vuitton, acho que foi do ano passado, que ela foi inspirada nessa cena. E ela é com o David Bowie, do David Bowie. É o David Bowie no piano tocando e aparecem umas pessoas. E ele toca essa música também? Não, é uma outra música. Ah, aí. Depois eu mando pra vocês o link. Feio. Então, essa é a única cena que aparece pessoas mesmo. Olha que bufante essa roupa. É, gente, anos 80. Agora tem uma coisa, essa cena ela tá toda certa. Tá. Ela é muito bem feita, ela é muito bem filmada, a música é maravilhosa. A música é linda. Só que ele está fazendo isso para uma criança de 14 anos. Ok, o que acontece? Não, mas o que acontece? Uma adulta, tá, cara, tava mas seguinte. Nessa cena, eles ela quiseram. Tá... E ela tá eles adulta, eles quiseram nessa cena. Colocar ela mais adulta, entendeu? Exato. Olha. Such a sad love, deep in your eyes, a kind of mellow. Open and close within your eyes. Grudão. I'll raise the sky within your eyes. Essa música é sensacional. Nossa, pena que não vai poder passar no YouTube, cara, essa música, porque, olha, a gente tem que ficar falando em cima pra não se lascar e o YouTube cortar a gente. Mas na hora do refrão, vamos todos cantar. Porque vale muito a pena. Principalmente o Miotti. Vai, Miotti, é com você. Vamos lá. As the pain sweeps through makes no sense for you. As the pain was gone, wasn't too much fun. Ele tá muito purpurinado, cara. Gente, essa cena pra mim com ele foi aí que eu me apaixonei pelo David Bowie. Já tem gente de inglês, menino. Eu ia falar isso agora. É o Jack Sparrow ali atrás. Então, essa música ela é muito especial pra mim, porque quando eu conheci o Rodrigo... Olha! No Dia dos Namorados, nosso primeiro Dia dos Namorados que a gente tava junto, a gente tava assistindo um filme na casa dele, e ele colocou um CD depois com umas músicas aleatórias, assim. Aí ele saiu pra pegar alguma coisa na cozinha e começou a tocar essa música. E eu, quando era criança, como eu tive essa coisa, o impacto, essa paixão pelo David Bowie, pra mim, a minha ideia de Príncipe Encantado era... com essa música e com David Bowie. E aí, quando começou a tocar, eu fiquei meio chocada. Eu falei, você conhece essa música? Ele é do Labirinto, eu gosto muito desse filme. E eu fiquei choque, assim, entendeu? Porque, tipo... Arrepiei, hein? É. Arrepiei agora, hein? Tanto que quando a gente casar, a nossa música tem mais essa. Aquele dia. Olha, que lindo! Aham. Tá bom. Aquele dia rolou muito. Cara. Rolou pesado, Calaveira. Rolou muito. Porra. Rolou o Dita Dera e tudo, mesmo. Não. Rolou, mano. Não. Pode falar, mano. Não. Pode falar, não tem problema, não. Tá super tronco. Ele falou Thunder. Ele tá de gloss, gente. Não, cara, me desculpe, mas assim, tudo bem, eles quiseram adultizar ela, mas ainda assim é uma criança de 14 anos, entendeu? Adolescente de 14 anos, então... É uma coisa meio Cinderela, tá vendo? Ela fugindo por causa do horário e tal. Não, mas mesmo assim, pô, não faz cara, sentido. Olha, eu vou te dizer que essa cena é muito bem feita, velho. Ela tá, como eu falei. Olha, cena, cara, é muito bem feito, velho. É como eu falei. Ela teve, cena... ela teve que fazer aula de dança pra poder fazer a parte. Olha de... isso. Olha essa transição. Bailarinos. Ah, Miotti, vai se lascar, não, cara. Não, Bruno, é como eu tava falando, cara. Essa cena ela é toda bem feita. É muito bem feita. Mas é uma adolescente de 14 anos, então perde todo o sentido. Entendeu? Ah, eu não acho que você fica pensando nisso e perde sentido. Cara, como é que não fica? Ah, cara, a cena é bonita. É, hoje em dia. Nos anos 80 tava tudo bem. Isso é absurdo. Você lembra aquele filme da Brooke Shields? Do Água Azul? Não, bem antes, quando ela era criança, ela tava num bordel. Qual? Era o primeiro filme da Brooke Shields, eu não lembro o nome. Cara, você tá confundindo com o Taxi Driver. Taxi Driver que tinha Taxi o garoto. Taxi Driver era com a Jodie Foster. Que era uma mas prostituta. Mas tem o da Brooke Shields, que ela era uma prostituta de criança. Anos 80. Não, tem um outro filme bom também, chama Amor Estranho Amor. Também. Mas ali a Xuxa também é de menor, né? Cara, esses animatronics também são muito bem feitos, cara. Porque você vê que o ator tá no meio da pilha. Exato. E ele tá manipulando aqui embaixo, ó. Eu já levei tanto pra minha terapeuta cenas desse filme. Isso aí parece o lado Vingador do Futuro. Ó, monstrinho. O 4. Você já se sentiu assim também? Carregando o mundo nas costas? Você é louca. Olha o Lancelote. Obrigada. Era isso que estava procurando, não era, minha querida? Não, ela tá procurando o bebê. Eu esqueci. Agora, por que você não vem aqui? Olha, rapaz, senta aqui. Alguma coisinha que você... Olha aí, vê se tem outra coisa que você quer. Acumuladores, isso aí, ó. É. Aí, ó. Acumuladores. Tá vendo? Igual a vizinha ali, ó. Igual a minha vizinha aqui, que da minha mãe. Vizinha. Cara, da minha mãe é aqui. Muito interessante. Ó, voltou pra casa. Se você olhar a manipulação dos bonecos, o movimento da cabeça do boneco, ela é diferente da cabeça do andar. Cara, esses caras que manipulavam são bons, são, cara. Muito bons. São bons, é o Frank Oz, cara. Ele inventou praticamente isso. É. Né? Gente, não sei como é que não dá uma asma nesse quarto, né? Tanto de bicho. Tanto bicho de pelúcia, e, né? Cortina e papel de parede. Ah, mas é America, né? America não tem. Nossa. Foi só um sonho, não, minha filha. Olha o quadro do Escher ali atrás. É. Não, não sonhou, não, minha filha. Olha, tem o David Bowie ali no quadro, ali na parede? Não sei. De Ziggy Stardust ali? Esse papai voltou, tá? É porque parece, dá a entender. O filme ele não ficou muito claro nesse parte, que a mãe dela era um artista, parece. Parece que era uma atriz. Por isso que ela fica fazendo... Quando ela olha no espelho, tem uma mulher que não é a madrasta. Isso, é. Com uma roupa toda de artista. Assim. Aí dá a entender que parece que a mãe dela de verdade, era uma artista. Aham. Uhum. Eles falaram nada disso no documentário, não? Não, não. Eles falam muito, no documentário, eles falam muito da questão... Ah lá, ó, vai mostrar lá. Da produção, da animação... Dela também, o trabalho dela. E eu vi uma entrevista dela no último filme que ela fez agora. E eles perguntam sobre o labirinto. Ela fala, nossa, eu era tão nova. E ela fala, mas foi muito bom porque naquela época, assim, o fato de você trabalhar mesmo com um boneco ali, não simplesmente com um 3D, né? Uma bola de tênis, sei lá o que. Ela falou, era bem interessante. Que é o que o J.J. Abrams está trazendo de volta com Star Wars. Aham. Uhum. Né? Verdade. Com o Benício não. Penal. Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro. Benício é o ator. O Guilherme Del Toro trouxe isso também, traz muito isso nos filmes dele. Por falar nisso, tem um filme... Né? Exato, Labirinto do Fauno. Excelente esse filme. É, mas aí filme. É terror mesmo. Aí é. Ele é triste, é um tenso. Filme bem triste. É terrível. Ele é meio terror e é triste, é um filme triste. Eu é tenso, tenso. Ele é uma versão demoníaca desse filme. Desse filme aí, é. Exato. É. Até porque a garotinha morre no final, com uma bala. O padrasto dela, tinha a ver que é um com a general, guerra espanhola lá, né? Era um general déspota lá e ele mata a garota. É escroto. Tá vendo? A velha tá transformando ela nela. Numa acumuladora, ó. Entupiu ela de coisa. Cara, esse filme ele é cheio de signos e significados, cara. Ele tem. É escrito por quem? Isso não é lixo, querida. Quem escreveu esse filme? Sei lá quem escreveu, George Lucas? O roteiro dele? Não, ele é produtor. Não, é produtor só. Ele ainda é produtor executivo. Ele só pagou, só. Vi agora quem escreveu. Ele só pagou, Miotti. Essa cena do quarto desmontando também é muito bem feita, viu? É. Está tudo bem? Vamos lá, ó. Vocês resgataram ela do buraco, ó, tá vendo? Não, e é interessante que o filme, ele tem uns altos e baixos bizarros. Tem hora que ela é muito má, tem hora que ela é extremamente passiva. Mas eu acho que isso é muito do adolescente, assim, totalmente. Também, né? Essa coisa de dessa oscilação, né? Principalmente é da mulher, né? Que a mulher, ela vira o cão. A mulher, geralmente, é super doce quando é criança. Quando entra na adolescência, começa a virar o cão encarnado. É. Cara, mas é só você pensar no turbilhão de hormônios... A menina, ela tá ficando menstruada, tá tendo todas as mudanças. Mulher, assim, eu falo por mim. Eu, quando fico menstruada de TPM, parece que tem um demônio dentro de mim, assim. Porque ou eu quero matar alguém, às vezes eu quero dar na cara do Rodrigo, coitado. Pô, cara, mas eu não fiz nada. Pois é, o bichinho não faz nada. Leva chocolate pra mim, bonzinho. Ô, amor. Ô, cachorro de mentira. O cachorro virou... O cachorro de mentira. É, o cachorro, às vezes, ele vira... O cachorro virou fantoche, velho. Ele vira um fantoche também. A Priscila, só falta... Tchurururu. Mr. Ambrosius. Senhor Ambrosius. Em silêncio. Aí sumiu, agora vai entrar o cachorro normal, quer ver? Aí, ó. Aí as montou no cachorro muito legais, mesmo. Cara. A minha tia tinha dois desse aí. Chip dog? Ela virou fantoche de novo. E aí eles atacaram ela. Porque ela tava. Um dos cachorros deu um ataque de ciúmes, cara, mordeu o rosto dela. Sério mesmo? Sério. Mas esse cachorro não é dócil? Ele não? É super dócil. Só que aí o cachorro meio que deu um ataque. Olha isso, velho. Que maneiro. Gente, eu não lembrava dessa parte. Pois é. Olha aí o guarda da cidade dos. O cachorro se tremendo. A cocada faz isso, a minha cachorra. Pô, cara, como é que o Miotti não gosta desse filme, velho? Esse filme é irado. É um filme de criança, é um filme de criança. Bruno, não, não, não é força. Um filme de criança, mas é bem feito pra caramba, cara. É bem feito uma coisa. E é legal. Não. Mas é você legal. Admite ele ser bem feito? Bem feito, é claro que é bem feito, pô. Tirou aquela cena lá. Sabe o que é pior, meu? Que ele é mais bem feito que Star Wars. Calma. Vamos com calma. Calma, dá tempo. É, vamos com calma. Não falei que ele é maior, falei que ele é mais bem feito, ele é mais bem acabado. Ambrosius. É, meu próximo. O primeiro original de 77? Ambrosius. Ele é mais bem acabado. Gente, eu acho a boca dele excelente. Oh, a cocada faz isso quando vai pro veterinário. A Wanda também. Lá vai o Hogwarts. Vai, Hogwarts. Ah, pulou num cabo, hein? Chuta que é macumba. Sai daí! Tipo Pacific Rim, né? Isso, é. Olha lá. Vai lá, bota o monstro pra comer ele agora. Coisa... Cara, o pior argumento que eu já vi de alguém falando mal de Pacific Rim foi de Diogo Braga. Que falou mal? Ele virou e falou assim, eu odiei Pacific Rim. Eu falei, por quê? Ele, porque é muito mentiroso. Ah, Diogo. Eu falei, porra, Diogo, puta que pariu, velho. É igual assistir filme do Super-Homem. Ah, lá vem esse filme mentiroso. É. Nossa, não. O filme do Super-Homem, eu vi uma pessoa, que era até amigo nosso, mas a gente acabou perdendo contato, que eu vi um comentário tão infeliz dele, na época do Super-Homem, que ele falou assim... Que Super-Homem? Porque o Super-Homem antigo, você tá falando do Super-Homem antigo ou você tá falando do atual, o assassino? Cara, eu achei aquilo de uma escrotidão, tão babaca. Assassino? Ah, porque o Super-Homem novo ele não mata o Zod. O Zod? Ah, tá. Quem? O assassino? Falei, não, velho, esse povinho da internet não dou conta não, cara. É mesmo? Eu o parabenizo! Nunca vi tanta coragem! O senhor é um homem bravo, senhor Hoggle! Eu sou? Hoggle e Ludo, amigos. Pronto, agora que ele salvou, né? Agora todo mundo quer fazer amizade. Por que eles botaram uma anã pra fazer ele, não um anão? Não sei, vai ver que era ela que cabia. A melhor atriz. Eu tinha uma desenvoltura melhor. Mas não tinha o do Willow lá? Como é que é o nome dele? Coitado. Mas ele é da Inglaterra. Esse filme, ele é Inglaterra e Estados Unidos. É, ele é coprodução. Tanto que quando eles começaram a desenvolver, foi na Inglaterra. Provavelmente ele deve ter sido filmado na Inglaterra, não foi não? Porque não. Parece que os estúdios da Inglaterra... Opa, passou um gato ali atrás. Eles estão em Hogsmeade. É mesmo. Nossa, essa cidadezinha dos duendes é muito legal, cara. Olha só. Majestade! Falta 10 minutos, majestade. Outro, esqueceu da vida. Olha lá. Quem é garoto? A garota que comeu o pêssego esqueceu tudo. O que é que tem ela? Ela está aqui com o monstro, o senhor Dídimo e o anão que trabalha para o senhor. O quê? Eles atravessaram os portões e estão... Ele esqueceu da vida, cara. É? Ele, o que é que tem a garota? Ele tava com o moleque. Ela tá aí, na porta. Ih, caralho. Ai, meu Deus. Ela tava de boa, a criança ficou calma, tá vendo? Ele não é tão malvado assim, Miotti. Ele é o David Bowie, cara. Chutar uma galinha não é malvado. Ah, aqui, chuta a galinha todo dia. Ó, a mesma tá aí, ó, fazendo figuração. Chutar galinha, Miotti. É segunda-feira. Cara, eu preciso falar uma coisa. Eu tô lembrando dessa cena. Quarta tô vendo também. Essa cena aí agora. E me deu um flashback aqui do Super Xuxa contra o Baixo Astral. Cara, aí, ó, é esse aí, né? Que eles fizeram. Pois é, Super Xuxa contra o Baixo Astral. Vocês lembram da atuação da Xuxa? Que coisa ridícula que era. Ela... Meu cãozinho chuchu. Ah, eu chorava nessa fala música. Como se tivesse uma rola enfiando a bunda dela o tempo inteiro, assim. Caralho. Ah, falo mesmo. Processo, nem aí. Aí o boneco que a Marina falou que... do cavaleiro. É esse aí, ó. Eles cara, eu acho que esse assim... filme deve ser o pornô do Jorge Lucas. Olha a quantidade de anão que tem nessa cena. Ah, ele deve ficar louco. Ele deve... Ai, meu Deus, deve pegar um presilho assim, botar no mamilo. Ah, pegar vela cera de vela, assim. Ah, jogar na cara. Porque ele tem um fetiche pesado com anão. Ele tem um tesão com anão, velho. Não, gente. Jorge ele? Lucas? Jorge Lucas? Total. Ele não. Desgraçou. Agora é só ele desgraça, olha só, né? Ele fez mais filmes. Star Wars Episódio 6, ele estragou o filme... Por causa dos anões, porque ele queria botar anões, aí ele botou os Ewoks. Só por causa do fetiche olha dele. Olha só. E esse foi um fetiche que foi aumentando, que ele usou anão pela primeira vez no episódio 4, com os Jawas. Sim. Né? Aí depois ele foi aumentando esse fetiche. No Império Contra-Ataca tem aqueles bonequinhos que ficam, que desmontam o C-3PO, que são anões. No episódio 6, no Retorno do Jedi... Tem os Ewoks, um exército de anões. Aí depois ele fez, produziu Willow, que é uma ode aos anões. Ele produziu Howard o Pato, que é um anão de pato. É um anão que come uma mulher de pato. É bestialismo. Bestialismo. Zoofilia com... Com anões patos. Com anões patos. É muito escroto, cara. E outra, não contente, ele ainda fez dois spin-offs dos Ewoks. Caravana da Coragem e a Batalha de Endor. Adoro Caravana da Coragem. Sabia que eu morria de medo daquele gigante? Daquele gigante, né? Eu também tinha medo. Ele parece um predador, aquele gigante. É verdade. Eu tenho um amigo que parece com ele. Que isso? Que medo. O Rodrigo lembra um pouco, né? Não. Pelo tamanho. Ô, calaveira, um sacaneio. Que isso? Não liga pra mim. Não fiz nada, cara. Eu já Deus. Morri. Pô, cara. Eu tô vendo esse bicho aí com essa dentadura. Me lembrou a dentadura da minha avó. Uma vez a minha avó tem mania de largar a dentadura dela pelos cantos. Meu pai tem uma Basset Hound, né? Aí na época que ele morava... Aí a Basset mordeu e ficou assim, ó. Não, é. Ele morava no apartamento, a minha avó largou na cama. Aí a Carlota foi lá. De repente a cachorra chegou na sala assim, ó. Aí a minha avó, eu... Carlota! Essa cachorra tá rindo pra mim? Que isso? Aí minha avó, danadinha, pegou minha perereca. Cara, minha avó foi lá, jogou uma aguinha e puf, botou na boca. Eu... Que beleza. Ela já pegou minha escova de dente. Minha filha, sua escova de dente é ótima, né? Elétrica. Eu... Caralho! Ô, Calaveira, arranca esse telefone do miote aí, por favor. Tentando ver a porta do escritor, meu celular não consegue aqui, ó. Tá parado nessa merda aqui. Pega o meu. Tem o MDB nele? Não. Ai, meu Deus do céu. Miote. Tem que saber quem é que escreveu a porra do filme. Mas tem que ser agora? Não, tem que ser na hora que o Miote manda. O próximo filme, assim, a gente vai botar o Willow na Terra da Magia, porque ele vai adorar, porque é do Jorge Lucas, porque, né? Esse também é do Jorge Lucas, ele não gosta. Mas é só produtor executivo. Olha o Ludo usando o especial dele. Acho que é o IMDB que tá parado, viu, Miote? Terremoto. E as pedras são tipo os aerolitos, né, do Chapolin. E é muito isopor, né, velho? Olha lá. Na verdade, as pedras são uma mistura de ataque do tomate assassino. Aranha descendo. Dona Aranha desceu pela parede, gente. É. Eita, morreu uma galinha ali, hein? Eu vi. E é só galinha preta e na agora esquina, morreram você anões. Já percebeu? Eu retiro o que disse! Salve-se quem puder! Já chega! Vou pra cama! Esse filme é uma ode aos anões também, hein? Nossa, pedra que sobe ladeira. É, gente, é tipo aquela ladeira do amendoim lá de Minas. Ah, estou preocupada. Porra, será possível? Não chegou meu lanche dos girafas ainda. Mandei ele fazer o trabalho. Vai passar pro estagiário, é isso que dá, tá vendo? E as galinhas. Corre! Eita, porra. Ó. Predador, predador não, aquele. Comando pra matar. Nem assim você gostou do filme? Tem violência gratuita. O quê? Nem assim você gostou do filme? Ele ficou puto gratuita. Porque ele chutou a galinha. A bobia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Pegamos você. Outra coisa, por que é só galinha preta? É isso que eu tava falando, porque nas esquinas, né, só galinha preta e tal. Acho que é porque esteticamente fica melhor, olha, né? Olha, tem metralhadora no mundo dos duendes. É, rapaz. Vai, Lu. Caraca. Desintegrou, esse aí a foi o casulo do Cocoon, né, que caiu em cima do cara. Caraca. Eu mesmo. Nossa, Marina, nossa a associação que você faz, cara. Tô nos anos 80, galera. Não, e pior que tem tudo a ver. Chegou. A trilha sonora desse filme também não existe, né? Não. Foi toda feita pelo David Bowie. Não, só tem a... Não, tô falando incidental, né? Aquela... Não, todas as outras músicas, todas foram feitas e gravadas então, por ele. As que interessam são gravadas por ele, mas esse incidental aí... Não deve ter sido ele. Nem aparece, nem isso, nem dá pra escutar. Cadê, ó? Chegou. Final da festa. E agora? Cara, olha que boca. Que par de dinheiro, cara, né? Cara, parece aquelas casas de mendigo cracudo. É. Verdade. Meu Deus, meu irmão tá aqui. Não, vou encarar ele sozinha. Mas por quê? É. Porque sim. Porque assim que é feito. É. Dó. Que Deus quis. Assim é assim que deve fazer. Mas se precisar de nós... É, se precisar de nós... Eu chamo. É isso? Obrigada. E aí você tem, né, toda essa loucura que é desse filme e tal, o alto e baixo, e adolescência, e menstruação, e a porra toda. Aí chega no final, ela vira pros animaizinhos. Gente, essa parte pra mim é excelente. Ai, gente, pelo amor de Deus. Quando eu vi a figura do Asher... O Asher. É uma litografia, na verdade. Do Asher, eu, gente... Olha. Pronto, e agora precisamos falar, porque senão o YouTube vai ferrar com a nossa vida. Não, é só o Miotti não botar a música. Não, mas então, é Miotti essa cena aí também, quando eles fizeram, tinha um dublê do David Bowie. Vai ter uma parte que ele tá embaixo, ele sobe, eles realmente fizeram isso. Olha! Ele ficou magoado, hein? Aí, tá vendo essa parte que ele vira e desce? Isso realmente, o dublê faz isso. Essa parte aí, ó. Cadê? Ele anda de cabeça pra baixo também. Essa daí. Essa daí, tá vendo que ele sobe? Ó. Isso realmente não foi... Era um cabo, era um efeito preso prático na perna do dublê e aí ele girava assim, subia. Caramba. Mas muito bem feito. Vai, David Bowie, joga. Quicou. Ó, subiu a escada. E o moleque vai pegar. Ah, rapaz, ó. E essa roupa desgraçada nesse moleque, hein? Quem é que deu esse pijama pra essa criança? De onde está o óleo, né, gente? Justamente pra achar a criança. Isso, bota a criança na escada. Já não faltava, né? É. Já não faltava pedofilia. Eita. Aí. Quando a gente fala que ele é uma velha, né? Quando a gente já fala que ela é uma velha, as pessoas ficam assim, como que ela velha é implicante? Seu Abravanel. Seu Abravanel queria implicar com a Rede Globo. Miotti foi assistente de palco do seu Abravanel. Miotti e Russo. É. Se você olhar nas fitas antigas da Globo, tem Miotti e Russo lá na frente. O Miotti no show de chacrinha, né? Junto com o Russo. Junto com o Russo. Seu Abravanel queria encrencar com a Rede Globo. Me lembro como se fosse hoje. Ele foi pra Manchete junto com o Chacrinha, né? Oi. Gente, essa hora eu acho que ele tá meio. Cara. Ele meio que se apaixona por ela, acho que depois da hora do baile. Tanto que ele fala aí, né? E aí, ele fica você melindrado. Você é muito cruel, que não sei o quê. É porque, na verdade, ele esperava que ela desistisse, né? E meio que ficasse com ele. Isso meu é meio papinho Deus. De Raj Grey, assim. Raj Grey? Raj Grey na novela, na Verdades Secretas. Opa! Aí, Alice. Opa, voou, hein? E o Neném? É o sacrifício. Ela se sacrificou por causa do irmão. É, agora essa cena é muito mal feita. Vocês conseguem ver? Dá pra ver o cabo todo ali atrás. Que cabo, dá, que dá pra ver. No, a versão do Netflix que você assistiu, dá pra ver. Não tô sacanagem. Olha, mudou eu de adoro roupa. Essa roupa agora lá é a vem. Roupa da coruja. Agora ele vem, hein? Que oi? Peruca, hein? Sara, cuidado. É tá tipo maior... a roupa de príncipe. Tá olha maior... a rola! A maior olha peruca! A rola! A maior... Olha, Sara, o que você fez comigo. Faz igual, vai igual o Verne. O David Bowie. Olha o David Bowie no labirinto. Essa ser levada e eu levei. Ô, Miote. Miote, você acabou, dormiu acabou, mesmo? Acabou. Comenta alguma coisa, Miote. Tá porra. No fala, filme. Coisa, vai, porra. Vai, Miote. Palhaço, tá bom, morar por quê? Rapaz. Tá com sono? Com sono. Essa porra. Você dormiu? Aí todo mundo vê. Dormiu. Cara, você dormiu de fazer assim, ó. Uhum. Sabe aquela soluçadinha que você dá? Eu lutei para chegar aqui ao castelo. Ô, Miote, não é possível que você não goste desse filme, cara. Não é possível, Miote. Ih, rapaz, agora? Ih. Espera. Olha, Sara. Veja aquilo que eu te ofereço. Seus sonhos. Esse efeito também é terrível, hein? A mão dele estava em outra dimensão. Eu tava. Eu te peço tão pouco. Deixe-me guiar você. E vai é aí que ela dá um chega pra lá nele, né? Cara, eu te peço tão pouco, seja minha escrava. Não, ele falou, deixe-me criar você e você terá tudo que você quiser. É louco. Troca. Ele quer uma criança. Ele é o Michael Jackson da geração dele, né? Me ame, faça o que eu digo e eu serei o seu escravo. Ah, menor, eu reino é tão... Você não tem poder sobre mim. Olha aí. Você não tem poder sobre mim. Ah. Olha, quebrou. Você não tem poder sobre mim. Pronto. Ah, louca. Gente, vou jogar minha bola. Isso aí do nada, assim foi. É porque. Era a frase que ela falava no livro. Que ela tinha que decorar lá no livro. E aí ele vira uma coruja melindrada e vai embora. Essa cena me lembra muito o quê? Sabe? Essa cena me lembra muito, sabe o quê? Feitiço de Áquila, lembra? Uhum. Feitiço de Áquila, é verdade. Só que a coruja é um fantoche inacreditável. Agora, essa cena ficou bem melhor do que a do feitiço de Áquila, viu? Essa transposição ficou. O fantoche ficou horrível, mas a transposição ficou bem melhor que o feitiço de Aka. Meia-noite. Cadê o moleque? Corre, minha filha. Toby. Ainda tem Toby. Nome de cachorro. É, Toby. eu sou o Toby. Também vou nessa canção. O mais novo do porra, tá tadinho. Gritando, eu tô dormindo, caralho. Somos amigos, amigos do peito, amigos pra valer. Somos amigos, amigos. Eu sempre gostei dessa cama com esse negócio aí. Eu tinha uma cama da Barbie que era desse jeito. Caralho, imagina qual é o problema, cara. Que você tem esses sonhos eróticos com esse filme. Eu não tô falando nada de erótico. Eu tô falando que eu gostava desse modelo de cama. Essa e cama eu tinha com uma esse cama... dossel aí? É, e eu tinha uma cama da Barbie que era assim. Só que depois tu deve pegar uma poeira do capeta. Não acredito, cara. A Marina se amarra nesse filme assim... Acorda, caralho. Acorda, caralho. Gente, larga a criança sozinha no escuro. E com tranca a porta. Não, não, eu vou ser babá. Eu vou ser babysitter. Deixa eu fechar a porta e fechar, apagar a luz. Nessa época não tinha. Apaga a luz e ela tranca. Vai fechar dela também. Pra não incomodar. Eu não entendo essa mania de americano de deixar as crianças tudo fechadas no escuro. Não fecha a porta, não. Eu sei, mas a dela tá fechada. Olha lá, você tá vendo ali a foto de uma mulher, ó? É a mãe dela. Que era casada com o David Bowie. Ó, o David Bowie é ali, ó. Tá vendo o rei dos doentes? E ó o pacotinho da estátua, lá, ó. Que ele tem um negócio também. Nunca tinha reparado nisso. Pois é, a estátua é perucuda também. Não, e se você ver, em cima da mesa dela, tem todos os personagens que ela encontrou, ó. Olha lá. Olha lá os bonequinhos lá, ó. E ela tá se... Como é que eu vou dizer? Ela tá se despedindo dos amigos imaginários dela. É verdade. É, se precisar. Eu fiquei tão assim no final desse filme. Pô, é tão bonitinho, cara. Olha aí. Precisa? Eu não sei porquê, mas... Olha aí, tá vendo? É porque o Miotti, ele não tem coração. O Miotti não teve infância, não teve... Não foi, ele já nasceu adulto, já. Acho que é o resgate mesmo da infância. É, né? Cara, é. Não, não é só é a despedida da infância. Olha aí, ó. Todo mundo foi comemorar a infância dela, o final da infância. É a despedida da infância. E aí, dance, magic, dance. Dance, magic, dance. É a despedida da infância. Ela tá se despedindo da infância, mas ao mesmo tempo ela vai guardar um pedaço dela, né? Não é assim que somos todos, nós somos? Somos. Somos. Até quer dizer, nós, né? O Miotti não. Porque o Miotti não tem coração. Minha mãe briga comigo, minha filha, mas esse monte de brinquedo. Não são brinquedos, mãe, são colecionáveis. Não são, exatamente, não são brinquedos. São parte da nossa vida. Yeah! E tudo isso graças à música maravilhosa de David Bowie. Ainda acho que a melhor música dele é aquela. Sempre está lá. Vai ver e voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá. Waiting in the sky. Aí eu vou tirar onda com a é? É, porque ela tá cantando a versão pirata. A original é a do Nenhum de Nós. É verdade. Agora é vocês isso. Já pararam pra escutar a música do Nenhum de Nós? Não faz o menor sentido, nada. Eles pegaram. Cara, o que é parecido com, tipo, Sky? O que é parecido com Sky? Starman. Star lá. Sei que vai estar lá, pronto. É. Star lá. É isso, gente. É isso, internet. Pela primeira vez vocês viram a velhice do Miotti em pessoa, que dormiu no meio do filme. É um ranzinza do cacete. E aí, seu joinha, se você curtiu. Esse filme, ele não foi igual aos outros, né? As palhaçadas que a gente costuma fazer. Ele foi mais analítico, porque a Marina trouxe muitas informações. Exato, mas foi legal, pô. Queremos agradecer muito você, Marina. E você sempre obrigada é bem-vinda, mais do que sempre. Por realizar esse sonho de assistir Labirinto, né, Miotti? Mas cara de cu, não, Miotti. Sonho de assistir, você podia assistir qualquer hora. Mas eu assisto. Você queria gravar essa merda, né? Eu queria. Miotti. Miotti, faz isso não, Miotti. Miotti, por que você é uma pessoa tão amarga se você namora uma Jennifer Connelly? Eita, é mesmo. Você sabia que você namora uma Jennifer Connelly? Teenage a saudade. A veia dele Pepex. Tá pulando aqui do lado. Cara, é o tesão. Teenage Pepex. É o tesão, na hora ficou assim, ó. A veia dele pulou aqui do lado. Foi? Foi. Foi a veia do tesão. Faz assim, ó. Tá, tá, tá. Ele pensou que só vai ver ano que vem, agora... Não, é por isso que você tá revoltado? Porque você lembra da Lorena o filme inteiro? Então sobe a música do Chaves aí, vai, Miotti. Chora não, Miotti. Ele chorou no clipe no trailer de Star Wars. Marejou. Ah, mas eu também. Ah, vai pro inferno. Nós passamos hoje, a Nia falou: vem cá, você chorou mesmo? Chorou, internet, é verdade. Ele não chegou a lágrimas correr, mas marejou. Eu fiquei agora, arrepiado. Engraçado, o povo reclamando de mim. É, ainda bem que o Calaveira não estava lá. Ele só reclama. Eu não reclamei. Quem reclamou foi o Diogo. Eu gostei do trailer, eu gostei do teaser, porque é um teaser, né? Nem trailer é. Mas o Diogo, ele ficou reclamando o tempo inteiro. Agora, eu só não fico igual eles dois, ficam assim. Aí eu não fico, não, pô. Eu não fiquei assim. Eu não fiquei assim, eu fiquei parado, quieto. Você ficou assim. Eu fiquei quieto. O Bruno ficou quieto. Eu fiquei quieto o tempo todo, cara. Meu ótimo arejou aqui, ó. Assim, ó, foi bem? Ele tava sentado onde você tá. Quando eu olhei pra cara dele, eu vi o olho assim, lagrimejando assim. Desculpa, se tu fizer vergonha... Se tu me fizer passar vergonha de cinema... Chorar igual uma menininha, tu vai apanhar. Até virar homem. Não tem problema não, a gente chora junto, amigo. Ô, Miotti. Labirinto é legal, cara. É legal. Não, mas sabe o que é pior? A gente tá falando de Star Wars porque Jorge Lucas tudo igual, né? Sabe o que é pior? Eu falei assim, Miotti, eu não quero... Falei, Leonardo e Bruno. Falei, eu não quero assistir Star Wars com vocês dois. Quero assistir sozinho, em paz. Não vou na sessão de estreia, porque eu não quero ficar no meio daquela nerdaiada. Aí, o que aconteceu? Leonardo, você tá indo pietô? Você compra um ingresso? Claro, compro. Sempre muito prestativo, apesar de ser um jumento, mas é sempre muito prestativo. Isso é verdade. E aí ele foi e comprou o ingresso. Comprei dois. Falei, não, Marcia, não vai não. Ele não é pra mim. Que mentiroso. Ele falou, quer ir comigo? Mentira! Mentira! Comigo, vamos! Eu falei, compra só um porque a Márcia não vai poder ir. Tá. Aí você falou, não, você eu compro, eu também. Vou. Você quer ir também? Você falou, não, senhor. Eu falei, você compra só um. Aí ele falou, não, eu vou comprar dois. Aí eu falei, compra só um porque a Márcia não vai. Márcia é minha esposa. Márcia não vai. Márcia vai estar trabalhando. Ele, não, qualquer coisa eu vou com você. Eu falei, não, você não vai não. Ele, eu sento longe. Tá aqui no WhatsApp. Eu vou provar pra ele daqui a pouco. Então é isso aí. Tá, eu... tá curtindo aí nessa porra toda. E o próximo filme, sei lá, que vai ser o da Golden Globes, né, Brunão? Pra... Não, o próximo filme é episódio 1, que já tá gravado. Não, mas então, não, o próximo filme que a gente gravar. Ah, aí é só ano que vem. De live. Ano que vem? Só ano que vem. Caralho, ano que vem. Esse agora é novembro, o episódio 1 é dezembro. O próximo live é pra janeiro. A gente não decidiu o filme de janeiro ainda. Então... Caralho. É isso. Acabou. Caraca, o ano já acabou, né? O ano acabou. É isso aí, então. Feliz Natal! Feliz Natal, Jingle Bells. Meu, dá Feliz Natal aí, meu. Caralho, tá em novembro. Acho que tá em outubro ainda. Então esse programa é pra novembro. Ah, esse programa já é novembro, mas se você for na loja americana, já tem decoração de Natal. O mundo já acabou. Feliz Natal! Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Não, vamos cantar a música do David Bowie. As the world falls down. Como é que é o Starman original? Não sei essa música Star original. Como é que é? É, it's a Starman waiting in the sky. He tried to find an even. É da preferida do Nenhum de Nós. It's a Starman waiting in the sky. É da preferida do Nenhum de Nós. Tá, isso pode. Vou cantar sempre. Tu não te espera meio hoje, Maria. Tô carente sempre, tô precisando de ser comigo. Tá gravando, é hoje. Não. Pelo cu, pela beirada, pelo cu. Seu ridículo. Tá gravando tudo, vai pro sexto. Aí, Rodrigo, tu não tem, quando você for embora, você tem que dar aquela sapeça. Aquela sapetada, velho. Você falou, volta logo, amor? Volta logo, amor. Volta logo, amor. Você que é ridículo. Amor, volta logo, amor. Eu entendi o balbucio. Se você entendeu isso, é que ela tá afim, você tá afim. Bota pro lado. Quer falar oi do Rodriguinho? Não, não foi isso que ele não, falou. Não, né? Ela falou, volta logo, amor. Rodrigo não é a Betânia, eu já falei isso mil vezes. Pô, cara. Ô, miote. Pô, cara. Ô, miote. Eu confiei em você, cara. Ele não é a Betânia, nem o Tom Pichote, mas que caralho. Eu confiei em você, cara. Não Bruno, nada. Tá tudo aqui. Já viu o Rodrigo? Coitado. Tá gravando. Já viu o Rodrigo rindo? O Rodrigo rindo assim, ó. Não é? Precioso. Meu precioso. Pô, cara. Pô, miote, que isso, cara? Onde é que ele tá? Tá lá no, do, da Coreia de novo? Não, ele tá em Uberlândia, no Jubes. Hoje ele vai no show do Lucas Luco. Pô, cara, a cara do Rodrigo. Eu quero ver a cara do Rodrigo no show do Lucas Luco. Ele tá, pô, puto. Cara. E por que que ele foi? Porque encerramento do Jubes. Ah, é? Obrigado aí? Foi obrigado. Pô, Marina, tô aqui. Eu falei com manda ele manda os peitos, Marina. Marina manda. Já mandei. Aí o idiota vai e abre no iPad, viu? Só os caras mendigos assim, saca? 3 metros por 3. Cara gigante. Pô, Marina, tu abriu aqui negócio no meio do negócio. Marina, tu é burro pra caralho, né, Rodrigo? Eu te mando uma foto, tem que abrir a porra do Data Show. Olha só, pessoal. Minha esposa, vem conhecer. Vem conhecer minha esposa. Vem conhecer. Aí vem aquele peitão, aí negou. Yeah! Aí você é só os negão, né? Os negão aqui, né? Negão aqui, né? Negão como é negão, mas os negão americanos se masturba aqui na meia da coxa. Pô, Marina, agora o pessoal lá tá todo batendo punheta olhando pra você. Ué, gente. Posso fazer nada, né? Pô, cara. Eu não sei brincar desse negócio de manda nudes. É sério, isso aconteceu mesmo? Aconteceu! Aconteceu, porra! Na Coreia! Falou, ele contou pra gente. Não tá aí. Estreando pela primeira vez aqui no Jurassic Cast Live, a Marina, sua linda, sua porra. Olá, Jurassic Gatos e Jurassic Gata. Oi, tudo Marina. Bom? Tudo bom. Para com isso, Betânia. Eu como ela. Que coisa! Sou eu não, esse é o Rodrigo, a personificação do Rodrigo, que é o marido dela. É. Pô, Marina, você manda. Eu já falei no outro podcast, o Rodrigo não é Betânia, gente. Betânia é assim, ó. Betânia é assim, ó. Ai, eu adoro. Vou cavar o garpo toda noite. Por uma estrada depilada. O Rodrigo não é Betânia, o Rodrigo é assim, ó. Pô, cara. O Rodrigo ele traz uma melancolia. Ele traz uma melancolia Lars von Trier na voz, sabe? Ele lembra... feliz, ele é assim. Oi. Outra que tu vai ligar o PS4. Vai ligar o PS4, não? Pô, cara, tem um mó tempão que eu não ligo aquilo ali. Ele fala, o Rodrigo tem uma particularidade, ele fala todas as letras de todas as palavras. Gente, percebeu? Poxa, cara, que coisa chata. Ô, Calaveira, sabe quem lembra? Quem que ele lembra? Quem? Aquela hiena do desenho da Ana Barbera que eu ficava... Não é. Ouvido. Gente, ele não, não é. Não, ele não é assim, não. Ele não é depressivo, ele tem uma melancolia na alma. Mas ele não é depressivo. Muito pelo contrário, o Rodrigo é uma pessoa super positiva, que buga a cabeça da gente. Não, eu não tô falando da personagem, tô falando da voz do personagem, que era assim. Mas ah, ele mais era. Ó, vida, ó, asa. Vinda, ó, andinha, ó, asa. O Rodrigo, ele fala mais ou menos assim. Ele fala todas as letras. E eu acho que às vezes não casa muito essa voz pra ele, né, fisicamente. Assim. Nada. É. Se você escutar a voz, só a voz do Rodrigo, você imagina que ele é um anão. É verdade. Você acha aquele cara, que coitado, né? Ele é muito anão. Porque ele tem um tipo, anão, assim, 12, muito anão. Né? É, que ele tem 90 centímetros de ananice. Pô, cara. Se o pessoal quiser escutar a voz dele, tem um programa com ele. O dinossauro, quem quer ser o dinossauro do. Esporte. De esportes. Foi, aí. Ela, aí o Biote, eu tenho que você quer. É, o Miotti, eu acho que foi o New York Knicks, né? Você torce pra quem? O que você torce mesmo? Para com isso! Do basquete? Lakers. Miotti, você torce pro Lakers, meu? Eu torço pra muito tempo. Pô, cara, eu jurava que você... eu jurava que você torcia pro Chicago Bulls. Não teve um desse jogo, não, foi o contrário, né? Contar, é. Aliás, foi, não, Chicago não. Bulls, você é do Lakers. Aí eu pego ela. Ah, meu Deus. Rodrigo, não. Pô, Maria, não este Rodrigo. Inclusive, coincidentemente, ele também se chama Rodrigo. Legal foi no dia. Pra me estender um pouquinho aqui. Teve, quando eu conheci o Rodrigo. Sabe como que eu te contei essa história, não? Eu tava no tribunal processando o BRB. Aí eu tô lá puto da vida porque eu perdi a ação. Aí, porra, eu dignado xingando, falando alto. Acabado de juiz, filha da puta, essas porra tem... Falando assim mesmo, vocês me conhecem, eu falo mesmo. E a massa, você vai sair daqui preso. Eu falei, foda-se, acabado de bandido, essa porra nessa justiça. Aí veio um cara de 3 metros de altura, para do meu lado assim. Mas para mesmo. Lembra o cara do Frank Drebin? Lá o cara que é grandão assim. Aí ele para do meu lado, cutuca assim. Pô, cara, eu sei que você tá chateado, mas eu precisava vir aqui falar com você. Aí eu, o que que foi? Aí eu, ai meu Deus, vai me bater. O que foi, tropeço? É, eu falei, o que foi? Achou que era segurança? Achei, não achei que era segurança porque tava bem vestido, né? Ah. E ele era educado, né? Geralmente segurança é aquela coisa meio já assim. Já é truculento. E aí ele veio falar comigo, ele falou, pô cara, é porque eu sou muito fã do Jurassic Cast. Você é o Calaveira, não é? Aí eu olhei assim, sou. Aí a massa tava do meu lado, a massa ficava assim. Pô, cara, eu sou muito fã. Toma aqui meu telefone. Mó porta de advogados e porta de cadeia, foda, né? Toma aqui meu telefone. Coitado, se você... ele já tava no MP nessa época. Como estagiário, tá? Ele não é concursado. É, então arrote, vai ostentar com a tua nega pra lá. Aí ele virou e falou assim: pô, cara, se você precisar de ajuda, você pode falar. Aí foi assim que começou a amizade. Eu precisei dele, mas na verdade eu não precisei, porque eu, né, depois não quis entrar e não ia. Não tinha dinheiro pra pagar o Rodrigo também, porque o Rodrigo cobra caro pra caralho. Coitado, mentira, gente. Mentira, não cobra. Ele precisa comprar as minhas joias. É. Pô, Marina, para de balançar os peitos na câmera, cara. Que saco. Eu vira, fazer o truque da Elvira. Falso cara lá, tudo não, agora lá por na favor, Coreia. Gente, sério, isso vai dar problema. Tem uns caras lá na Coreia agora, todo mundo lá, os caras pros negão pegando, batendo punheta pra Marina. Ó o negão batendo punheta aqui, ó. É aqui, ó. Aí eu vai e balança aí, ó. E deu vontade no miote aqui, ó. Esconde aí, Miotti. Deu vontade. Ah, não, gente. Miotti. Não é nada disso. É assim, é porque Miotti fica pau doido. Não é nada disso. É assim, aí fica pau doido. Assim. Oi, aqui é o Miotti. Queremos agradecer muito a esses patrões. Tiago Oliveira, Martim, Costa Luz, Raio Estrela e Luar, meu iaiá, meu ioiô. Lucas Dias de Freitas, me chama de internet e pega no meu browser. Hélio Paiva Neto. Muito mais do que uma boa vontade. Vanessa Brizola, se você fosse um fogão, eu beijava todas as suas bocas. Vitor Dutra Freire, de manhã você come o uísque sachê porque você é um gato. Kleber Ota de Oliveira, me chama de cheque pré-datado e me segura por uns dias aí, seu lindo. Meu Deus. Arthur James Silva Bonifácio, você não é cardiologista, mas mexe com meu coração. Ana Carolina Martins, você é corretora? Então deixa que eu te seguro. Nossa, essa foi horrível. Foi ruim, hein? Rio Geek Store, loja de colecionáveis. Coleciona consolo também? Cláudio César, vamos fazer sucesso junto? Sempre quis ter um filho chamado Sucesso. Teu cachorro não gostou. Essa foi feia. Ele. Eliezer Souza, se tu fosse um peido, eu não ia te soltar nunca. Ai, Eduardo Torres de Albuquerque, me chama de BR, deita em cima de mim, seu lindo. Matheus Belo Guimarães Barbosa, tu não é colher, mas tá dando uma sopa, hein, feio? Ladino Maia, não sou chave de cadeia, mas você roubou meu coração. Oh. Tá muito fofinho, só porque esses euros aí piscaram. Andréia, me chama de pequena empresa que eu te mostro o grande negócio. Arrasou. Alexandre Teixeira, eu sei que tu quer me curtir. Dá um like aí. Hugo Costa, gato, tu não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Ai, chega, faltou ar. Henrique Carlos Diniz, gato, me passa o seu Twitter. É que minha mãe mandou eu seguir os meus sonhos. Caralho, você... Puta que pariu. Rodolfo Bianchi da Costa. Tu não é violão, mas eu queria te dar uma tocada. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Esse vai dormir feliz hoje. Lise Laganá. Nada a declarar. Mãe do Brunão, de jeito nenhum. Carlos Alion John Guimarães de Alvarenga. Tu não é garçom, mas já me servia. Márcio Machado Matos. Você é bom de matemática? Então calcula aí nós dois juntos. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque. Você me faz lembrar a Malhação das Antigas. Saudade do cabeção. Ai, que... Eldis Peixoto Conceição. Vou te contar, hein? Na arquibancada da vida, eu torço por você. Gustavo Faria. Faria miséria, ordinário. Alexandre, queria escalar a sua torre. Tá ficando bom. Patrícia Quintas. Você não é sofá, mas me faz perder o controle. Eu tive que processar essa daí. Essa foi cabeçuda. Essa aí a pessoa tá pensando, seu pá, meteu o bracinho. Tiago Vasconcelos Ferrato. Você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro. Wesley Samp, me desenhe como uma de suas francesas. Paulo Alcântara. Gato, você não é rebelião em presídio, mas deixou o meu colchão pegando fogo. Camilina é muito pedreira. Muito. Eu faço as piadas das coisas que eu vivo, tá? Das coisas que eu conheço. Silton Heleno Maciel Júnior. Você acredita em amor à primeira vista? Porque eu quero te parcelar em 12 vezes. Daniel Pascoal de Souza. Seu pai deve ser advogado, né? Porque ele fez direito. Puta que pariu. Quando ela falou, seu pai é advogado, eu fiquei, não faz isso. Mais uma de cadeia. Não faz isso. Felipe Aluoto. Nossa, deixa eu pegar meu óculos de sol que você tá brilhando muito, gato. Suelen! Não sou o Aladim, mas se você esfregar a lâmpada, faço sair o gênio. Marcelo Torres. Você não é traficante, mas eu quero a sua boca. Diego Borges. Vamos brincar de pau ímpar? Ímpar, eu sou seu par. Daniel Alexandre Moreira. Você não é Telecena, mas eu quero te conferir de hora em hora. Eduardo Gugel. Você é impotente? Porque eu acho que tu tá me dando mole. Caralho. Puta que pariu. Rodrigo Vaz. Eu não sou o Windows, mas eu travei quando te vi, seu lindo. E por último, meu querido Valdir Fumeme Júnior. A vida é bela. Mais bela que a vida bela, só minha língua na sua goela. Ó, oh, ainda fez com versinho. Gente. É um poeteirinho. Bonitinho. Gente, eu amo tanto vocês e eu agradeço tanto que eu só tenho uma coisa pra dizer. Pega na minha teta. Eu pego! Na boca, me beija na boca, me ama no chão.